JCast. Johan. Oi, olá. O que você tá comendo, Johan? Pizza de calabresa. Pizza de calabresa. Eu vou comer uma esfirra daqui a pouco de presunto com catupiry. Que horror. Por que que horror? Porque o catupiry nunca é bom. O que não é bom? Catupiry de esfirra nunca não, é bom. Não, mas o catupiry daqui é o catupiry mesmo. Duvido. É sim, é sim. Tem um selinho e a gente vê ele cheirando e pança. Você vai até lá fazer, você vê os caras fazendo? É tudo aberto, eles, eles fazem, a cozinha deles é você aberta. Não, você não pede, você vai lá buscar. É ali na esquina. É, mano, que coisa retrógrada. Porra, eu vou pagar a entrega pra comprar um negócio que é ali na esquina? Não, compra de outro lugar mais longe. Mas ali que é gostoso. Tem um catupiry de verdade até é verdade. Pô, não faz sentido. Tem que ser chique, ser podcaster, tudo. É, claro, a gente vive nadando na grana. Uhum. Vou falar em podcaster. Oi. Você tá assumindo de vez a sua persona, né? Não participa só do GQS mais. Yeah. Tá passeando por aí. É, participação não muito significativa, mas com os comentários que eu acho que foram relevantes lá no J-Wave. Algumas pessoas viram que eu tuitei isso. Sabe que às vezes eu fico impressionado que tem gente que lê os meus tweets. Que incrível, né, Johan? Pois é, eu sempre esqueço que tem alguém lendo. Eu sempre escrevo e ninguém, como eu nunca vi de nenhuma resposta, eu falo, às vezes eu escrevo até um monte de bosta achando que ninguém vai ler. Aí eu vejo as pessoas do JCast lá no comentário, do J-Wave, e falo, caramba, realmente as pessoas olham o meu Twitter. As pessoas olham, cara. Que coisa, né? Modernidade. Incrível. Modernidade, é isso mesmo. Uhum. É normal, às vezes até hoje em dia eu esqueço que tem gente me lendo no Twitter. No início eu esquecia mais, mas enfim. É, falando de que lá mesmo? É, High School of the Dead. Peraí, calma que tem um gato ensandecido aqui. Quem foi, Yanto? Ele tá puxando... É Yanto o nome dele. Ele tá puxando o fio do fone e tá querendo tomar o colchão aqui do lado. O que você tem, homem? Diga-me. Saiba. Que, na verdade, você foi um step meu, né? Ah, caralho. Eles me chamaram, só que eu não tinha lido, não tinha assistido nada. O povo, o Johan leu e assistiu, é. Chama o Johan, é. É, só tô esperando cair o pagamento, porque eu tô ligado que recebe cachê por participação, não recebe? Ah, eles estão me devendo um monte. É, então. Devo dizer que estão me devendo um monte, inclusive se eles estiverem ouvindo. É bom providenciar isso aí logo, que eu já tô movendo meus advogados. É, então, tipo assim, se você tá escutando, você for lá no J-Wave pra escutar esse programa, deixa nos comentários lá, ó, o pessoal do J-Cast pediu a grana e tal. Entendeu? Isso, isso. Bota lá. Vai ser legal. Bota lá. Enfim, o que você é feito de bom, Johan? Além de gravar podcast e comer com a pizza e calabresa. Olha, cara, eu tô ficando muito estressado com os problemas aí, mas eu não posso falar sobre esses problemas porque tá no meu contrato, causa do meu contrato. É com a lei, Johan? É, mas não é comigo. Não é o que você pensou, né? Nenhuma lore, mas estamos aí. É, o negócio é complicado, é sinistro e entendi. Deixa pra lá. Mas eu tenho assistido bastante coisa. O que eu tô assistindo? Seinfeld, porque chegou a quinta temporada. Quinta? É, a quinta temporada que eu não consegui comprar nos Estados Unidos, eu tava esperando. Seinfeld, eu vi as duas primeiras, eu acho. Eu cheguei a ver a terceira. Aí vira e mexe, tô a fim de ver Seinfeld. Eu baixo uma temporada e assisto um episódiozinho por dia. Eu já sei por que o gato tá assim, porque a porta tá fechada e ele quer sair. Por que ele não falou logo, né? Né? Ao invés de me explicar. É, mas eu tenho visto, sabe, visto uns animezinhos, eu vou ali, vou aqui, então tá tranquilo, cara, tudo boa. Eu tô com um... É engraçado que desde que eu vim pra São Paulo eu nunca falei de trabalho aqui, né? Mas eu tô com um problema sério, que é o seguinte, eu tô tendo que arrumar alguma coisa pra matar tempo no trabalho. Ué, antes eu não tinha tempo nem pra descansar, pra dormir, pra trabalhar. Pois é, aí chegou a deadline, a gente entregou e agora a coisa tá bem mais tranquila, sabe? Uhum. Então eu fico lá sem ter o que fazer, morrendo de sono. De vez em quando eu dou umas cochiladas no teclado. Mas não posso cochilar muito, porque lá é tudo aberto, né? Não é como se eu tivesse uma salinha só minha, que ninguém fosse me ver dormindo. É tipo redação. Então, enfim. E o que, que eu tenho feito pra matar o tempo? Eu comprei um celular, comprei um X8, um Sony Ericsson X8. E, cara, eu recomendo pra todo mundo comprar um celular pra ver scan. eu já consegui. Um amigo meu disse que esses dias aí ele instalou um reader de mangá, que ele falou que ele nunca mais compra um mangá de papel, porque é a coisa mais incrível que ele viu, que o reader faz num iPhone. Então, eu tenho esse reader do Android, que é o Android Comic Viewer, ACV. E o bichinho é muito bonzinho, sabe? Você dá uma configurada lá nos atalhos pra você não, sei lá, não mudar de página sem querer. E você vai lendo de boa no metrô, sabe? Eu li o Zagdrop inteirinho no metrô. Eu botei 30 capítulos que eu tava atrasado do Sketch Dance em dia. De boa, assim, sabe? Aí eu vou lendo no transporte público e quando bate a preguiça, eu vou no banheiro, finge que tô com diarreia e fico lá lendo mangá. E as pessoas ficam se perguntando por que você não emagrece, né? Já que você tá... Pois é. Ou então elas percebem que eu tô com sono o dia inteiro e deduzem que eu tô indo no banheiro dormir. Tem que ser proativo, cara. Arruma alguma coisa pra fazer. Chega pro chefe e pergunta, e aí? Quer que eu dê uma limpada aqui, alguma coisa? Eu fiz isso esses dias, né? Eles estavam rebocando a parede lá. Eu perguntei se não queria ajuda. Rebocando a parede? O patrão tava rebocando a parede. Ah, é? É. Ah, tá, né? Tinham três buraquinhos, ele tava tampando, eu ofereci ajuda. Porra. Proatividade, né? Aí disse que não queria. Aí eu dei graças a Deus e subi a escada. E tenho feito isso e tenho lido umas webcomics. E eu li uma que eu já conheci há um tempinho, não sei se as pessoas conhecem, que eu acho bacana pra caramba. É X-Cop, deixa eu falar. X-Cop? X, de machado, Cop. Ah, X-Cop, não. É, X-Cop. Não é X-Cop, não. É isso, tira, não. Que é o seguinte, é um cara de 30 anos que tem um irmãozinho de 5. O irmãozinho de 5 faz o roteiro, o cara de 30 desenha. Que da hora. Tem uns cento e tanto capítulos, sabe? É muito viagem de ácido. O moleque é muito louco. E ele tem uma mania, esse moleque, ele tem uma fixação com sangue. Ele acha que, tipo, se cai sangue de dinossauro em você, você vira um dinossauro. Se cai sangue de siri em você, você vira um homem siri, sabe? Ele acha que o sangue tem esse poder mágico de transformar as pessoas. É, faz sentido, né? Por quê? Ou por que não? Porque sim. Você vê desenho aí, eu imagino que ele vê na TV de desenho. Ah, as coisas são assim, né, cara? É, ele curte bastante o Ben 10. Né? Porra, o Ben 10, então, caraca, a genética, né? No celular, né? No relógio. Mas enfim, é bacaninha pra caramba, sabe? Muita viagem de ácido. Eu fico, tem nada pra fazer mesmo, tô lá lendo. Pra até botar em dia. Tem cento e poucos capítulos já. É como se fosse uma página em preto e branco de uma comics mesmo, de papel. Cada capítulo é uma página. Não é tirinha, não. E é bem legal. Eu terminei de ler, mas o mangá da Yo. Eu só comprei o mangá, eu comprei a compilação lá nos Estados Unidos. O negócio assim, é gigante, 600 páginas, né? É, são 2 em 1 coma por página, né? Muito bom, cara. Nossa senhora, eu baixei o anime, eu baixei não, eu pedi pro amigo meu baixar, porque a minha banda já estourou. Beleza, hein, de novo? De novo, e eu não quero nem saber. Tá estourada, mas ainda não me cortaram a minha velocidade ainda. Eu até tava com medo de não dar certo o Skype hoje por causa disso. Uhum. Mas foda-se. O Johan estourando a net desesperadamente, né? Pô, mas é só 100 GB de limite, velho. É muito pouco, eu também acho. 100 GB é muito pouco, velho. É muito pouco. Não, que eu tava baixando. Isso porque você tem velocidade grande. Qual a sua velocidade? 20 mega. Então, nego que tem um. Não, não, eles não vendem mais. Agora, se eu não me engano, é 5, 10 e 20. Ah, é? Só que, tipo assim, 5 são 5, acho que 60 GB. E 10 é 80 e 20 é 100. O que acontece? Aqui a gente tem um. Eu tô até querendo mudar pra minha de 10 e tal, mas eu tô com um aqui. E reza a lenda que tem um limite. Só que eu ainda não encontrei esse limite, porque eu baixo coisas em 620 loucamente e até agora não baixaram a minha velocidade. O negócio é o seguinte aqui. Aqui são cidades, como é que chama? Cornupi. Oi? Tem um nome quando a cidade é colada uma na outra. Ah. Não é cor alguma coisa, não lembro agora. E aí essa cidade que era a cidade que eu morava antes, São Vicente. E ela tem o mesmo serviço, é a mesma empresa. Só que aconteceu, essa empresa comprou essa empresa, a empresa anterior que prestava serviço nessa outra cidade. E eu conheço um monte de gente que mora lá, e lá o limite, mesmo sendo a mesma empresa, o limite não vale, não funciona. Então eu acho que talvez seja alguma coisa de região, entendeu? Talvez. De cobertura de região. Eu sei que aqui onde eu moro, o limite vale mesmo. Entendi. Eu tive que arrumar uma briga da outra vez pra conseguir voltar minha velocidade. Trocaram o meu modem, aí quando trocou o meu modem resetou a minha cota e aí eu estourei de novo. Ou seja, eu baixei 200 GB em um mês só. Parabéns, Johan. Não, pô, cara, você vai baixar que nem eu tava baixando. Em algum lugar você deve ganhar um prêmio por isso. Não, porque, tipo, eu tô baixando Toaru Majutsu, né? Uhum. Aí fui baixar a primeira temporada, a segunda temporada. Cara, se você for baixar de... como é que chama? Rip de Blu-ray, não tem como ser menor que 350 MB cada episódio. Não, com certeza, tem como. Certeza. E cada temporada são 24 episódios, mais o filme, mais especial, whatever, caralho. Ah, você mata, dá uns 10 GB. rápido. Não, e que nem essa, esse mês agora, ainda, sabe, é dia 20, eu estourei a banda dia 20, ok, entendeu? Uhum. Mas tipo, você vai baixar a temporada, vai baixar todos os animes. Tem como, cara, eu tô assistindo aquele The Faker, aquela série da BBC. Você vai baixar em 720p, é 1,5 GB. Uhum. Aí agora começou o Walking Dead. Não, pô, o Chris tava falando que tem um release de Tree of Life que tem 45 GB. Pra quê, né, cara? Pra quê, né? Mas... Não roda isso, né? Não roda, né? Enfim. É verdade, a placa de vídeo do meu notebook é tão antiga já tá meio velho meu notebook, que se eu baixar em 1080p mesmo, o meu notebook não roda. O meu até roda se não tiver muito quente, Pans, que ele começa a dar piti. Não, é porque assim, eu boto ele na TV, né? Eu ligo o HDMI no notebook e ele fica ligado na TV. Uhum. Não tem jeito, ele esquenta na hora. Eu fui tentar rodar 1080, já era. Foram 6 episódios que eu baixei lá em 1080 e foi pro saco. Tipo, quase 3 GB de coisa. Triste. Né? Bem, pra fechar o papo de comadre, o pessoal parou de responder um pouquinho, né? Tipo, então, não, a gente comentou, né? Mas quando a gente fez a promoção, quando a gente fez o Twitter e Pans, rapidinho começou a subir loucamente, né? É agora, como sempre no GCast, a gente atingiu um teto, desse teto não quer passar. Então, se você tá ouvindo, você ainda não respondeu, você tá é um aí. Da puta primeiro. Tadinho, não fala assim dele, coitado. Ah, porra, ainda não respondeu por quê? Você vai ganhar a porra do DVD? Eu não xingo ele não, porque eu vivo... Às vezes eu penso em fazer as coisas e não faço, mestre da procrastinação, deixa o pessoal procrastinar um pouquinho. Mas você tá ouvindo, você não respondeu, você vai lá, responde, você vai estar concorrendo ao DVD duplo bonitinho de Samuel Ross, que vai estar no post, a imagenzinha. A Haruhi não tá inclusa, eu acho que se a Haruhi estivesse, a gente estaria recebendo bem mais respostas. O problema é de vocês. a minha Haruhi ninguém pega. E é isso. Respondam aí. A gente tem que pegar, a gente tem que twittar um pouco mais também. O problema é que o pessoal escuta, mas tá... Eu não gosto de ficar fazendo essa merda. É porque é um porre, né? É um porre. Ah, saiu o podcast novo. Eu vou ficar tweetando de meia e meia hora. Ei, ah, cara, não precisa de meia e meia hora, mano. Eu quero que meu Twitter seja chato, sabe? Ele já é chato o suficiente. Eu só falo de coisa chata. Eu não quero que ele seja pentelho. É diferente. Ele pode ser ranzinza. Ele pode ser... Enfim. Não pentelho. Pentelho não é legal. Pô, pentelho pra ganhar um negócio? Pentelho é você reclamando dos outros. Pra ganhar um negócio é mó legal. Se você diz, né? E outra aí. Eu quero fazer um compromisso aqui ao vivo. Ao vivo, né? Ao vivo, de que a gente vai fazer um podcast da China Ring, hein? Eu já falei que a gente vai. Eu não quero saber. Você tá falando que a gente vai, mas sem confiança. Foi o que eu te falei. A gente acabou de fazer da Ayumi agora. Deixa dar um tempinho. Que mano é a Ayumi, velho? Eu tô fissurado. Essa semana aí eu ouvi muito. Ó, você tá tão loprado assim, a gente pode gravar e guardar. E aí a gente lança um pouquinho mais pra frente e tal. Tá bom. Mas tem que ver se as pessoas vão gostar, né? É, claro que vão. Se as pessoas não querem ouvir agora. É o problema. Ah, tá. Vai que a gente consegue me mover uma força tão grande que a China Ringo vem pro Brasil, né? Então você tá cheio dos flash mob, né? É pedir caixinha no G-Wave, é responder a enquete e isso. É ficar pedindo pro GCast da China Ringo ser o próximo. Exatamente. Você que tá ouvindo aí, você vai lá, responde a pesquisa, vai no G-Wave, baixa o podcast, ouve e deixa um recado que o GCast tá cobrando. Senhor, para com isso. O GCast tá ficando proativo demais. E cobra o Darko de que tem que fazer o podcast da China Ringo. Cadê a nossa inércia? Cadê a nossa... Que mano é inércia? Não tem mais essa agora. Já que agora vamos ser eu e você, o podcast vai ter que mudar. Vamos ser eu e você. Você fala assim, o pessoal vai achar que o Live morreu. É verdade, tem que falar dele, né? Cadê o Live, né? Tá por aí. O Live tá com a internet podre ainda. Ele ainda tá com a internet podre, tá batalhando por uma internet melhor. Enquanto isso, vou eu e Johan, vou eu e Johan Andri, vou eu e Johan, quem quiser participar. Ou só eu, quem sabe? Isso. Vou eu e o DVD do Lobisomem. Seria uma coisa assim. Vou eu e o macaquinho carimbo que eu ganhei no Kinder Ovo, azul, muito simpático. Tá, chega então, vai dormir. Vou eu e uma cartela de amoxicilina, enfim. Ah, isso é bom, hein? Vou eu e um mangá de Keion. Mangá de Keion é legal também. Eu e uma lata vazia de Schweppes, enfim. Vamos continuar com o preview. Tá gostoso aí a coca com gelinho? Maravilha. A A gente nas outras temporadas, né, principalmente, a gente tinha comentado dos animes curtos que estavam em alta e tal. Essa temporada a gente não teve quase nada, né? Teve um, né? Teve o Chibi Dev. É. Que é, mas vamos abrir com ele? Qual o problema? Nenhum. Preconceito é esse. Eu, quando vi o Chibi Dev, a descrição tava lá, né? Dizendo que era Busy Bump pra garotas. E... é isso que eu escrevi. É, em resumo, a trama é essa, né? É uma garota que encontra o bebê demônio. Ela faz um pedido, né? Como é que é? Ela fala que ela tá... Cara, é uma menina. Eu achei isso incrível. Ela é uma menina. Ela não tem família. Ela mora sozinha. E é isso. Uma casa gigantesca, né? Ninguém explica por que o diacho da garota mora sozinha. Por que ela não tem família. Não importa. Ela é uma garota de 11 anos que mora sozinha. E tá, não, velho, mas tipo assim, tem vários outros animes com vários outros personagens que nego mora sozinho a vida inteira e... Mas sempre tem desculpa, sempre tem um pai que viaja, sempre tem, foi estudar na capital, sempre tem a desculpinha, sabe? Nesse caso não, a garota simplesmente mora sozinha e não tem família. Ela é uma órfã que não foi adotada e que não tá no orfanato. Ela mas ela falou que fica sozinha. Às vezes essa legenda tem dá uns problemas, entendeu? Eu acho que na verdade que ela falou, pelo tamanho da casa sozinha ela não mora. Uhum. Ela deve ter aqueles pais, sabe, que... ausente. Voltam pra casa às 11 horas da noite, vão embora às 6 horas da manhã, ela não vê ninguém. Sim, eu acho que é mais por aí. É, talvez. Talvez. Tem que tomar cuidado com esse negócio. Eu tava vendo uns animes aí que tinha umas legendinhas que eu vou te falar, viu, cara? Ah, é? E nego tá também, tá de brincadeirinha, viu? É uma possibilidade, então. Aí ela pede pra Deus, né? Ah, eu quero uma companhia, que eu tô muito sozinha. E Deus dá um bebê demônio pra ela. Deus não, né? Quem dá um bebê demônio pra ela não vai ser Deus, né? Ué, por que não? Porra, tá de brincadeira, né? Não, não vai saber. Velho bagulho é brincalhão mesmo, né? Foi o diabo mesmo, o diabo que ouviu e mandou um filho pra ela. O bebê todo fofinho, né? Quando o Busy Bump, ele tem uma roupa, e ele veio de roupa. Enfim, é curtinho, é bexinha, mas eu achei tão fofo, cara. Tão fofo, assim, tão especialmente fofo. Olha, é que, tipo assim, teve aquele estúdio que tava fazendo vários curtas, né? Que eram tão legais, tipo... aquele da última temporada, como é que foi? Como é que chamava? O Double J, que era muito da hora. Sim, sim. E quando eu fui assistir, eu fui dando uma esperança, realmente, de que fosse ser alguma coisa bem legal. Mas... né? Não, quando eu vi que era um show de que parecia ser bem infantilzinho, eu já logo pensei naquele outro que a gente comentou na temporada passada, da garota drogada lá, que você... Garota drogada? É, que você falou que tinha pedra de crack, que ela encontrava bicho. Putz, pode crer. Eu logo pensei naquilo. E comparado àquilo, Chibi Dev é muito bom. É, eu não sei. É bonitinho, tem piadinho, o bebê é Godzilla lá e atira rajada atômica. Mas é realmente um rip-off total do Beelzebub, né? Total, total. Assim, não tem do que falar, né? Ah, é. De quando que é, né? Tem que comparar os mangás também, de quando que é cada um. É, pode ser. Vai que, né? E é Japão, tipo, bebê demônio não é uma ideia tão estranha, assim, pro Japão. Parece ser algo que tá no inconsciente coletivo japonês. Mas, enfim, não tem muito mais pra gente falar do que isso, né? Eu coloquei assim, fofinho, vírgula, mas whatever, né? Não, eu não compartilho do teu descaso, não, sabe? Eu achei bem divertidinho. Inclusive, por ser curtinho e tal, a gente sempre fala aqui, sabe? Não mata ninguém. Bora assistir. Eu não perderia tempo com esse. Larga de ser. Se você não tem tempo, eu não perderia. Se você não tem tempo, ué. Se você não pode assistir enquanto você toma café da manhã. Tem gente que não faz isso, né? Sei lá. Não, se quiser assistir, vai. Eu não recomendo. Eu recomendo sim. Não custa nada. E tô vendo aqui, ó. O mangá é de maio de 2008. O Busy Bump acho que também é de 2008. Deixa eu ver. Maio de 2008, Chibi Dev. E o Busy Bump é de fevereiro de 2009. Chibi Dev veio antes. Olha, que coisa. Então ele, na verdade, é a mãe do Beelzebub. É, se você quiser dizer assim, né? Ah, já que ele é shoujo, né? Vamos chamar de mãe. Enfim. Ele sai naquela tchau lá, que é uma publicação bem famosa, assim, de shoujo, né? Bem grande. Sim, sim. E, parece ser um mangá bem mainstream, sabe? Aqui, infelizmente, shoujo não tem muito espaço na TV, então quando chega alguma coisa, acaba sendo esses animes curtinhos. Somente esses mais infantis. Enfim, onde que passa? Fala aí. Passa nas segundas-feiras, às 18h20, na NHK. Não tem aqui, a gente não achei o estúdio. Qual é o estúdio que o está adaptando? Deixa eu ver aqui. Synergy SP, que eu não faço. Que eu acho que eu já vi eles fazendo. Se pá, o curto lá da menina drogada também é deles. Ah, eles fizeram Beyblade. Beyblade, qual? Metal Master. É, o Beyblade mais novo, eu acho. É, era esse Mermaid Melody Peach, Peach, Peach? Não. Quantos Peach? Que nome legal. Não tinha nenhuma. Mermaid Melody Peach, Peach, Peach. Bora pro próximo, certo? Bento. Bento. Bento que eu lembro de Bento falar. Bento é o personagem do Maurício. the Southern Bend. É, Johan. Eu fiquei sem palavras agora. Mas você falou de um jeito, parecia que tava falando Bento. Eu falei cariocamente, dá licença? Dá licença. Toma no cu, Johan. Então, o Bento, eu lembro quando foi anunciado que eu postei uma notícia e que eu achei interessante, porque a premissa básica é que você tem pessoas batalhando pelas marmitas em promoção. É, e o Bento todo mundo sabe o que é, né? É que assim, tem o Bento que a pessoa mesmo faz e, na verdade, tem os Bentos que são vendidos nas lojas de conveniência. É, que, enfim, qualquer pessoa que já foi na Liberdade conhece, sabe? Uhum. E, na verdade, assim, eles lutam pelo Bento que é pela metade do preço, então eles querem, tipo, a melhor qualidade pelo menor preço possível, porque eles são estudantes que não tem um puto no bolso. Situação diferente, né? Uhum. Mas é uma proposta assim que... essa temporada a gente teve alguns animes aí com umas propostas bem inovadoras, né? É carta, é luta pelo Bento, tem umas coisas bem legais. Né? E o que você achou? Eu gostei, cara, eu gostei. Eu fui procurar, né? Eu vi que, na verdade, ele é, tipo, baseado numa light novel. Sim. E que a light novel foi muito bem recebida no Japão. Tipo, então... até agora, que o dado que tinha lá, é que, tipo, eles já tinham vendido 550 mil cópias. É muita coisa, cara. Eu achei curioso e eu fiquei na dúvida de como isso ia se desenvolver, né? Porque, por ser uma light novel, eu acho que não dá pra caminhar muito pro lado da ação. Ou dá, não sei. Porque, enfim, tô falando que o Cubes, né? Que a gente comentou na parte passada, a partir do segundo episódio vira um anime de ação, né? Qual? O C3 lá. Ah, o C3. Isso. É mesmo? Ele começa a focar mais na ação, você começa a ter mais batalhas e tal. Deixa de ser um Chobits genérico. E... então, eu não sei se vai virar um battle manga, um battle anime com Bento, ou se eles vão pro outro lado. É meio difícil de dizer com o primeiro episódio. O que eu achei, assim, é que eles não se levam muito a sério, né? Ah, com certeza. Então, os personagens não se levam a sério, o enredo não é... não tá tentando te convencer de que aquilo é real, entendeu? É uma... eu até coloquei assim, é uma hipérbole das metáforas, né? Tipo, é um exagero de uma comparação de um problema social que você vai ter no Japão, sabe? De algo que é um símbolo de um certo grupo de pessoas, que é estudante, que não cozinha pra si próprio, que mora sozinho. Então, que o cara vai até lá, ele sabe, ele tem que se deslocar até a loja, ele tem que ir atrás disso, ele tem que gastar pouco pra poder se formar, sabe? Porque o cara não vai ter muita grana pra ficar só estudando. É, também é essa, né? Ele é um estudante fudido, que uma vez vai no supermercado e aí ele vê um Bento em promoção, vai pegar. Quando ele vai pegar, de repente, puf, ele acorda desmaiado no chão, ensanguentado, sem saber o que aconteceu. Mas assim, a parte da ação é muito legal, muito divertida. Sim. É, você vai ter umas lutas lá muito malucas. Tipo, começa com ele apagado, assim, ele desmaiado, porque ele tomou um couro, foi fudido, assim, sabe? Na loja, que ele foi tentar pegar o Bento e entrou no meio da briga. Mas é muito, muito legal. Ele imitando os outros personagens é muito engraçado também, né? Sim, sim. Ele ótimo. Faz uma imitação dos outros personagens, é muito engraçado. A trilha sonora é muito boa. Ficou bem legal, cara. Foi um dos animes que com certeza eu vou acompanhar essa temporada. Foi bem interessante. É, eu também vou acompanhar. Achei, no mínimo, divertido. Então, eu devo continuar assistindo o Bento. Ele não é... ó, que anime maravilhoso. Mas é um anime divertidinho. Ótimo. E é um dos títulos mais fortes da temporada, né? Sim, com certeza. Uhum. E, enfim, ele é simples. Ele não tem nada muito complicado. Ele não tem nada muito... oh, meu Deus... mas na simplicidade dele é muito divertido e muito bacaninho, sabe? Pra ele ter uma trama tão estranha, sabe? Ele desperta bastante interesse. Adorei que tem umas piadas xenofóbicas muito engraçadas. A menina chega uma hora assim e ela vê o cara jogando lixo no lugar errado. Aí ela chega pra ele: você não separa seu lixo? O que que é? Você por acaso é um americano? Uhum. Achei uma tirada muito boa, assim, tipo... por isso que essa porra não foi licenciada em lugar nenhum, tá ligado? Não, é, ele é muito japonês, né? E ele é japonês povão, né? É, porque, meu, se o Crunchyroll licenciasse isso, passasse nos Estados Unidos, ninguém ia entender, cara. Ninguém ia entender esse contexto de que, sabe, de que você pagar $2 por um bentô que tem, sabe, carne e tudo, pra ele, whatever, né, cara? Uhum. Mas é uma coisa muito de lá, assim, de estudante ferrado mesmo. É, né? ele é bem popular, sabe? Ele é bem japonês. Ele é muito japonês, mas muito japonês popular. Muito de gente da camada social japonesa que não tem muito dinheiro, sabe? E aí todas as piadas e todas as referências meio que giram em torno disso também. É bem bacana. Bem legalzinho. Tem a protagonista que parece a Rey, né? Que comparação óbvia, né? Ele tem um character design que não é de grandes coisas, mas... Não sei, é porque eu não vi mais personagens, né? O único personagem mesmo que eu vi foi ela e o protagonista. O protagonista é o cara nulo, sem muitos traços marcantes. E ela, que é a garota de cabelo branco, séria. A princesa de gelo, que chega e dá porrada em todo mundo. As cenas de ação com ela são ótimas. Tem uns ângulos muito legais, sabe? Os golpes são muito bacanas, são bem criativos e tal. Tem que entender o tipo de da comédia, né? Que tipo, o cara tá querendo te fazer rir através do ridículo, né? De que até parece que você vai, né, ter uma batalha pra uma coisa dessa, né? Sim, sim. Mas foi uma ideia que deu muito certo lá, né? Os figurantes da batalha são ótimos. Você tem lá o monge, o maluco careca com uns negocinhos na cabeça e tal. Uhum. Bom, ai, caramba, olhei errado aqui. Bentou passar de domingo às 2h20 da manhã, produzido pela David Production. Quem? Sei lá que dia é esse. É, David Production. E é exibido pela TV Aite. Veja só. Tá cheio de estúdios desconhecidos essa temporada, né? Não? Será que ela... Não sei. Enfim, vamos... Eu acho mais... realmente que assim, é uma época que essa temporada de outono é geralmente é de testes mesmo. Mas, ó, tô vendo aqui, ó, eles co-produziram Level E com o estúdio Pierrot. Aham. Uhum. Eles co-produziram Soul Eater. Nenhum estúdio é novo de verdade, né? Todos esses... então co-produziram Code Geass com... Todos com esses estúdios que a gente fala que são novos, eles estão trabalhando com o que eles chamam de In-Between Animation e Pans. Uhum. Faz anos e anos, às vezes décadas. Aqui tá dizendo que o estúdio tem desde setembro de 2007. Aquilo, né, cara? Uma hora você vai ter que ter mais estúdios, né? Não tem como, né? Sim, sim. Uma hora a galera vai lançar alguma obra original. E, assim, eu acho que eles acertaram. Sim. Bom, próximo. Próximo, acho que é o primeiro nome que me desagradou nessa segunda parte, que é o Mirai Nikki. Mirai Nikki? O que você achou? Que desagradou do nome? Não o nome. Tô dizendo o título mesmo. Não o título. O título de série. A série que eu não gostei. Eu não gostei da Nikki. Não gostou? Não? Cara, eu até achei interessante. Eu achei bem... É aquilo, né? Tipo assim, é Death Note com Eden of the East. É uma misturinha, assim. Eu não vi bem por esse lado, não. Assim, eu conheci o Mirai Nikki como um mangá que tinha ido... Era bem análogo a Death Note, que tinha saído mais ou menos na mesma época, com uma temática parecida, uhum, e tal. Só que assistindo agora o anime, ele me lembrou muito mais da Eggman Wonderland. E esses outros animes que tem saído pelo menos um por temporada, que normalmente envolve muito gore, e tem um clima meio estranho, assim, e tem gente meio doida e tal, o pessoal meio maluco. É que assim, eu conheço algumas pessoas que leem esse mangá, e muita gente diz que mais pra frente ele fica muito bom. Que onde ele tá hoje em dia, no Japão, o mangá diz que tá muito bom. Então, cara, e quem me disse foi uma pessoa que tem um crédito comigo. Então eu acho que, na verdade, é aquilo, né? Todo começo é meio besta, você tem que introduzir alguma coisa, e até eu tava lendo que o pessoal tava falando que o começo do anime, ele já, tipo, juntou várias coisas, ele tá adiantando bastante a apresentação da dinâmica, a apresentação dos personagens, entendeu? Que aquela parte do assassinato não tinha logo no primeiro capítulo, que isso acontecia bem mais pra frente, que eles já pegaram agora já pra dar uma explicada. Então, não sei, cara, eu acho assim, eu não achei ruim, mas, sei lá, também não vi nada de demais, assim, né? A impressão que eu tenho, e eu falo isso também por conta do Eggman Wonderland, é que esse tipo de mangá funciona, esse tipo de história funciona melhor em mangá. Uhum. Eu tô lendo o mangá do Eggman Wonderland, eu li o primeiro volume, né, que o segundo acho que não saiu aqui ainda, e a impressão que o mangá me deu foi bem melhor do que a impressão que o primeiro episódio do anime me deu, sabe? Ah, cara, o anime me deixou enojado, assim, eu cheguei no final assim, já pedindo pra acabar mesmo, quase dropando ele. Então, porque... foi como eu fiquei mais ou menos com o Mirai Nikki, sabe? E eu não sei por que o anime tem esse impacto um pouco diferente do mangá em mim, sabe? Eu não sei se é por causa da arte, eu não sei se é por conta da animação, não sei, acho que é mais por conta do clima mesmo. Eles tentam dar um clima meio perturbador, sabe? É tudo meio... Então, porque pelo que eu sei, a história, ela é mais voltada pro terror mesmo. Uhum. Porque pelo que eu entendi, eu posso estar falando bosta, provavelmente vou estar falando bosta, mas os outros personagens, parece que é todo mundo ligado com o moleque, entendeu? Que todos os outros diários, eles são meio relacionados de alguma forma com aquele moleque. Uhum. Então, parece que mais pra frente, o negócio vai ficando mais sinistro, mais claustrofóbico, assim, meio em cima dele, sabe? Parece então, que a história, mas o que que acontece? Você tem essas histórias muito fantásticas, com elementos muito fantásticos, muito coloridos e pãs, que é o mesmo caso do Eggman Wonderland, mas aí quando você vai passar pro anime, você bota uma música mais pesada, você deixa as cenas mais escuras, e eu acho que isso tira muito, sabe? No mangá não, mangá, a coisa é um pouco mais limpa. E eu não sei, Eu acho que esse tipo de clima, esse tipo de história funciona melhor em mangá do que em anime. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas alguma coisa nessas animações me desagrada bastante. Eu acho assim, eu acho que a animação ela tá bem razoável, as cores não tão muito legais. É, tem poucos frames, assim, o character design ficou bem parecido com o do anime, mas, do mangá, mas não ficou grandes coisas também, entendeu? Aquele personagem principal é muito bundão, que realmente lembra muito do Dead Man Wonderland, que ele fica bundão do primeiro ao 13º episódio, o moleque não deixa de ser um bundão em momento nenhum. Mas tem alguns elementos legais, eu gostei daquela Yandere, eu achei aquele design daquele Deus Ex Machina lá bem legal, o negócio, eles, o 3D, parece que aquele 3D foi mais bem feito do que o resto da animação. Aliás, eu até marquei aqui, né, mau uso do termo Deus Ex Machina no número 385. Não. E a Yandere foi outra coisa que eu achei um pouco forçada, sabe? É que eu acho que ela é um personagem muito forte no mangá, assim, uma personagem muito lembrada. Então, tipo, não tinha como não apresentar ela, entendeu? Então, eu acho que justamente por terem dado essa corrida na história, ela ficou meio jogada, ficou meio forçado, meio... Uhum. Tô aqui só pra chocar um pouquinho, sabe? Mas uma garota com a língua de fora, seja, meio louca. Talvez isso seja, assim, como as outras pessoas, como o roteiro todo é ligado com um personagem, com o personagem principal, tudo gira em torno dele, talvez esse seja o tipo de obra que você precisa, sabe, ler um pouco mais, assistir um pouco mais, prestar um pouco mais atenção nos detalhes, sim, pra construir uma coisa que mais pra frente você vai gostar. Sim, então, sim. Sei lá, eu acho que eu vou continuar assistindo por causa disso. Bem, mas... a minha recomendação é a seguinte: o anime me desagrada, mas a trama, a coisa toda parece funcionar em mangá. Então, eu recomendaria que, enfim, você veja o primeiro episódio pra ver se te agrada ou não, mas se não te agradar, você dá uma olhada no mangá, que é provavelmente o que eu vou fazer, que pra ver se o mangá te agrada, sabe? Porque eu ouvi falar tão bem dele que eu não vou conseguir parar de assistir isso. Nem que seja pra no final chegar e falar assim, realmente não deu certo, mas sei lá, como foi o que eu achei do caso do Dead Man Wonderland. Na minha mente, todos esses animes, eles estão no mesmo patamar de Gantz. Que tem um anime de animação fraca e que é meio estranho e tal, e que o mangá também não é essas maravilhas, mas pelo menos tem atrativos maiores, sabe? Ah, cara, o mangá do Gantz é tipo, mais pra frente ele fica muito melhor, mas eu ainda acho ele muito bonito, ele é muito bem feito. Sim, ele é lindo, legal. Ele é lindo. Tô falando quanto a trama mesmo e tal, que enfim, é a mesma coisa sempre, né? É sexo alienígena morrendo, um monte de coisa preta e pança. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de história tem mais atrativo em mangá do que em anime. Então, se você não curtiu o anime, eu acho que talvez lendo o mangá você se interesse um pouquinho mais. E foi o que aconteceu comigo com Death Man Wonderland, que eu vou comprar a edição nacional, né? Eu não vou comprar mesmo, porque o anime estragou pra mim mesmo. Pois é, por isso que às vezes a dica que eu tô dando agora talvez seja bem valiosa. Enfim, bom, fala aí. Mirai Nick, ele passa de domingo às 11 horas da noite. Ele tá sendo exibido no Nico Nico Douga e é produzido pelo estúdio Asred, sei lá como é que fala. E ó, vão ter 26 episódios. Peraí, o que você falou que ele tá sendo exibido no Nico Douga? É, Nico Nico Douga. E só lá, ele não passa na TV não? Olha, essa é a informação que eu tinha da lista lá que eu peguei. Deixa eu olhar aqui na Wikipedia. TV anime não fala nada. Olha só, que coisa. Talvez esteja sendo exibido só lá mesmo, não sei. Só. Talvez. Enfim, próximo. Grande candidato a um dos favoritos nossos da temporada, Boku wa Tomodachi Gatsukanai. Primeiro que foi assim, né? A gente recebeu uma ameaça nos comentários, né? Tipo assim, olha, se vocês não falarem bem desse anime, eu vou pegar vocês na porrada, eu acho onde vocês moram, moram e vou matar vocês. Então eu já comecei assim, né? Já achando o anime bom, porque, né? Você tá ligado, né? Todo medo de maluco é pouco. Então eu já fui com um passo pra trás. Mas aí, quando eu abri o negócio, quando eu fui pesquisar, eu vi que era o mesmo. Primeiro que é o mesmo character design do Denpaona Tenseishun Otoko, que é um dos meus animes prediletos de todos os tempos. É uma maravilha, aquele anime é muito legal, que é feito pelo Shaft. Então, logo que eu vi isso daí, eu já me encantei, já falei, não, eu vou gostar disso, não tem como eu não gostar. E o cara tinha comentado, né, que muita gente tá julgando como um harém, que não era pra julgar tão precipitadamente e tudo mais. Eu assisti o primeiro episódio e, sinceramente, eu não consegui ver como alguém poderia julgar esse anime da mesma forma que a gente julgou Na parte passada, sei lá, Maken Ki ou qualquer outro que eu nem lembro o nome agora, que de fato é só um fanservice harém. Tem muito fanservice esse primeiro episódio, tipo, as chamadas pro intervalo, quase sempre tem uma saia levantando, ou um decote. Na abertura você tem várias as garotas em posições sugestivas e tal. Mas, sinceramente, eu devo dizer que eu gosto do fanservice, porque, enfim, eu passo a gostar do fanservice quando o fanservice são com personagens que são mais tridimensionais, sabe? Que tem algo de diferente, que são personagens interessantes, sabe? O fanservice, ele não me desagrada e, pelo contrário, né? Se ele for bem dosado e se ele for nos momentos certos, ele até me agrada. É, esse cara que fez o character design, ele chama Buriki, e ele é o responsável pelo, assim, diretamente pelo character design de Denpaona, e também, mas ele também teve envolvido nos character design de Oreno Imoto e Madoka. Então, é tipo assim, são personagens muito atraentes, assim, e até eu coloquei aqui, assim, pra explicar como é que funciona o harém no Denpaona. Ele não é um harém, assim, pro cara, sabe, são várias mulheres interessadas por ele, que vão ficar mostrando calcinha pra ele o tempo todo. Não, você vai ter o interesse principal, o interesse amoroso principal, e você vai ter outras garotas que vão desenvolver a história, sabe, entendeu? Enquanto você revela elas não vão ser só uma personagem bonitinha, não. Elas vão ser alguém que vai revelar alguma coisa da história, que vai mostrar uma faceta do personagem, que, sabe, assim, é algo pra realmente dar profundidade pra história. Não é só pra ser bonitinha, entendeu? Não é pra ela cair de quatro nem nada disso. Isso não acontece. Não aconteceu no anime. Então, o que acontece? Você tem só no material promocional, vamos dizer assim. Na série em si, no que tá acontecendo, você não vê nada disso. Mas aí na abertura ou nas imagens estáticas de quando vai chamar o intervalo, aí você tem o fanservice, sabe? Mas é que isso acontece com tudo, né, cara? Aconteceu com o Madoka, acontece com todo mundo. É óbvio que você vai vender produtos com aquele personagem, não tem como você não vender. Sim. E o que você falou do character design, o primeiro contato que eu tive com a série foi com o Nendoroid da Lourinha, né? Que ela tem uma borboleta na cabeça, um prendedor de borboleta. E eu vi e me apaixonei, sabe? Gente, que personagem simpática. Eu não sei nem explicar por quê, porque não é um design muito elaborado, né? Nada de muito grande, mas você olha pra ela e ela é muito simpática. As duas protagonistas que foram apresentadas nesse primeiro episódio, sabe? Elas são muito simpáticas. E o que eu achei engraçado é que, tipo assim, o character design é o mesmo, ok. Mas ele não tem nada a ver, eu procurei, assim, na galera envolvida, ele não tem nada a ver em termos de roteiro, de nada disso, com o Denpaona. Mas, ao mesmo tempo, os diálogos são muito parecidos, porque eles, tipo assim, eles confiam extremamente no surrealismo. Então, são situações, assim, que nem eu falei pra você, né? O anime me pegou quando a menina falou que tinha um Air Tomodachi. Isso. Então, é amigo, né? Tipo, que vem de Air Guitar, né? De Air Guitarra no ar, sei lá como é que traduz isso. Não dá pra traduzir. Guitarra falsa, né? Que, tipo assim, você finge que você tá tocando. Uhum. E ela falou a mesma coisa, que ela tinha uma amiga maravilhosa, que era hiper popular, hiper bonita, hiper aquilo, hiper isso. E ela chamou de Air Tomodachi. Naquela hora eu falei, ok, me comprou, já era, eu vou virar fã dessa porra, não tem como, você não sabe. E aí no final, no encerramento, eles ainda completam fazendo essa personagem que fez isso, que falou isso, fazer Air Guitar também. Uhum. Eu falei, porra, cara, né? Esses caras não estão de brincadeira. Isso aí, né? É um negócio que a pessoa tá pensando nos detalhes, então é um negócio bem feito mesmo. Você tem uma personagem que ela pode trazer elementos que são elementos de arquétipos moe, sabe? Mas elas têm coisas a mais, elas têm um desenvolvimento legal, elas participam de diálogos interessantes que desenvolvem os personagens, sabe? Não é uma coisa vazia. Tem conteúdo ali. O background é maravilhoso, a animação é maravilhosa. Aliás, a trama é essa, né? Você tem essa garota e você tem um cara que resolve... Haruhi feeling total. Sim, você tem essa garota que não tem amigos e bem reclusa, e o cara tenta se aproximar dela, e ele também é bem sozinho, né? Ele não tem muitos amigos, e eles conversando e tal, resolvem. Mas é legal explicar que, tipo assim, ele não tem amigos porque ele é loiro, e ele é half, né? Que ele é, tipo, ele é meio japonês, meio inglês, eu acho que, na verdade, alguma coisa assim. Isso, então... e aí a primeira vez que ele chegou na aula, ele tava atrasado e tal, e as pessoas olharam pra aquele cara louro, aquele japonês louro, todo esbaforido, e acharam que era um delinquente, né? Tipo assim, ele fala que ele tem mais cara de estrangeiro mesmo, então a galera chama ele de gaijin mesmo, entendeu? E isso é muito real, tá ligado? Isso é muito real. Esse medo de japonês é muito bom e é muito real. Ele não é só louro, né? Eu acho que a única coisa que me irritou no anime foi isso, o cabelo desse cara. O cabelo dele tem um degradê bizarro, que na ponta fica mais escuro e é muito estranho. Parece que tem uma sombra o tempo todo na cabeça dele. Então parece que na verdade ele faz luzes, então ele fica com cara mesmo de delinquente japonês. Mas se você pintar cabelo de loiro no Japão, você for um cara loiro, pintar o cabelo de loiro, você é um delinquente, não tem o que você falar. É sim. Não dá pra você negar. Né? E isso, cara, tipo assim, eu já falei quando a gente fez aquele podcast sobre a viagem no Japão, eu falei pra você que quando eu tava andando lá, tinham pessoas assim, mulher andando sozinha, a mulher olhava, pra mim e atravessava a rua, ficava com medo. Uhum. E eu vi isso de novo no Azumanga Daioh, entendeu? Que tem uma parte que elas vão falar com o estrangeiro lá e a mina entra em pânico, assim, não sabe falar nada, entendeu? Ontem eu tava vendo, como é que chama? Mika Musume, e aí um episódio foi todo dela falando inglês, assim. E aí, tipo, a menina apareceu um estrangeiro também, ela foi falar com o cara, e aí ela chegou pra ele, I'll kill you, entendeu? Tipo, falou que ia matar ele, o cara saiu correndo, ficou com medo, entendeu? Uhum. Então esse negócio de... essa é uma piada recorrente, mas ainda assim é um negócio muito engraçado a gente observar, né? De que eles têm realmente esse receio, e isso causa, né? E aí fica meio esse jeitão Haruhi da coisa, né? Porque depois ela vai lá e funda um clube, né? Um clube pra conseguir amigos. É, pra fazer amigos. Pra fazer e, amigos, tipo, né? Instantaneamente ela vai lá e aparece uma personagem nova querendo entrar, né? E ela já vira rival da personagem principal. E é uma dinâmica muito engraçada, muito parecida com o que tinha no Denpa Onna. Enfim, acho... me preocupou com o Metecunhor, que me preocupou um pouquinho, que eu vi umas imagens promocionais, são tipo 6, 7 garotas, sabe? Uhum. E a quantidade me fez pensar que talvez isso enveredasse pra um lado um pouco mais harém, mas o Johan comentando e comparando com o Denpa Onna e tal, me deixou um pouco mais tranquilo. E realmente eu imagino que não vá tanto pra esse lado. Porque Denpa Onna realmente não acontece isso. É que o Denpa Onna, ele dispara no surrealismo, dispara. Então você chega um momento assim que ele é um anime pseudo-realista, tal, chega um episódio pra frente que o negócio, você fala assim, ok, não tô entendendo mais nada, mas tudo bem, o negócio é maravilhoso. Mas, tipo assim, o que acontece é que foi o que eu falei, essas personagens, elas não estão ali pra, tipo, pra você olhar elas de um jeito sexual, não. Elas são bonitinhas, são moezinhas e tudo, mas, na verdade, elas sempre têm uma profundidade. Sim. Entendeu? Então, tanto que eles apresentam muito bem as duas personagens que apareceram logo no começo, eu acho que o personagem principal também ficou bem colocado, e sei lá, eu acho que se vierem outros personagens, acho que dificilmente vai ser ruim. Com certeza esse é o meu anime predileto da temporada. Eu não vou dizer que é o meu favorito da temporada, mas é um dos, com certeza. Top 3, provavelmente. E o que eu achei engraçado, quando você tava falando, você também falou depois, né, que o Shihaya Furu, né, você leu que você falou de que 6 personagens era muito, mas do Shihaya Furu tinham quantos personagens? 100, né? 100 personagens. Porque a Valéria postou lá no blog dela que vai sair um guidebook do mangá de Shihaya Furu e que tem a ficha de mais de 100 personagens. Eu fiquei me perguntando, gente, como assim? Como que eu vou enfiar mais de 100 personagens naquela história, sério? Mas aí eu tava lendo... Um episódio de desistir, mas... Eu tava lendo Sketch Dance e talvez seja o mesmo caso, né? Muitos personagens secundaríssimos, assim, que fazem participação de um quadrinho e eles resolvem fazer. Porque Sketch Dance rolou aquela pesquisa de popularidade e teve votação em mais de 600 personagens. E tinham personagens de piada e pan, sabe? Personagens que, de piadinhas. Sketch Dance é muito bom, né? Quem não assistiu, começa a assistir porque é muito engraçado. Sim, mesmo. Sim. Sketch Dance cara, eu tava lendo mangá agora, gente. Eu fico na dúvida se o meu mangá favorito de todos os tempos é Sketch Dance ou Zetsubou Sensei, porque eu gosto muito dos dois. É, porque, tipo, o anime, recentemente, acho que uns 2, 3 episódios atrás, foi com Gintama. A participação isso, com Gintama. E tem uma versão em mangá também, né? Eu imagino, então. Nossa, foi muito engraçado. E eu recomendo muito que as pessoas assistam ou leiam isso, principalmente pessoas que eu já vi comentando muito Gintama a Sketch Dance, que eu gostava muito de Sketch Dance, né? Aí eu sabia que o cara era assistente do cara de Gintama. Fui ler Gintama, e no mangá também. Fui ler Gintama e eu percebi várias diferenças, sabe? E esse episódio ressalta bem as diferenças que tem um e outro e por que eu prefiro Sketch Dance. Mas enfim. Bokuata, todo mundo atigasse Kunai. Foi bom puxar Sketch Dance porque eu descobri, assistindo Bokuata Modeste Gatsu Kunai, né? Eu me toquei que eu tenho uma queda por anime de clube. Anime que rola clubinho, sabe? É tipo assim, ela não é uma Haruhi, não é um personagem do mesmo peso. Mas ela lembrou muito a personagem principal do... como é que é? Yakuin Domo. Como é que é? Yakuin Domo, não sei o resto. Yakuin Domo. Acho que é isso. Gakuen e Yakuin Domo. E é muito engraçado, que é outro anime, só que ele é bem assim, faz muitas piadas sexuais, assim, mas é muito bom também. Que é uma personagem, assim, um pouco mais maluca, assim, meio, sabe, mais puxando, assim, pro lado sarcástico da coisa do que, né, mais pro lado sério. Mas muito bom. Bokuwa Tomodachi ga Sukunai passa, deixa eu ver aqui, de sexta-feira a 1h55 da manhã, exibido pela TBS, um dos meus canais prediletos em japonês, porque eles passavam daqui no Sky. E feito pelo estúdio Acei Build, sei lá, como é que você vai falar isso? Gente, só tem estúdio novo nessa temporada, é isso? Não, esse Acei Build, ele é famosinho. Acei Build, não sei qual é. Eu já fiz algumas coisas. Eu não tô lembrando de cabeça, tô abrindo aqui o Wikipedia pra te falar. Cadê o anime? Acei Build fez o quê? Já vou te falar. Bubblegum Crisis, Eles fizeram? Fizeram mesmo? Aham. Uhum. Olha só. Nossa, tem muitos títulos aqui, caramba. Burn Up Excess. Veja só. É, Macross 2, Bastard, Tenchimuyo, quase todos Tenchimuyo. Oh My Goddess, Armitage, El Hazard. Meu Deus. Muita coisa, caramba, muita coisa mesmo. Meu Mais Deus. Novo, Meganeno Kanojo, que sei lá quando é que vai sair. Um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Bem, próximo, Mashiro Hiro Symphony. Você lembra qual é? Eu preciso olhar, porque realmente... Nossa. Primeira impressão que eu tive desse anime, gente. Assisti a abertura, de cara já tive essa impressão. Parece anime moe que vai morrer alguém. Anime moe que vai morrer alguém. É, tipo tipo Skull Day, sabe? Que pelo menos uma personagem vai morrer. Vai ser assassinado, vai ter uma doença terminal, alguma merda vai acontecer. Porque você tem toda a trilha sonora, ela é muito lânguida e muito meio fúnebre, sabe? Todas as garotas fofinhas são muito dependentes. Você tem o cara que tem a irmãzinha e a irmãzinha vive se perdendo e liga pro irmão, pro irmão achar ela. E ela tira uma foto de onde ela tá pro irmão procurar, sabe? Eu já vi isso acontecer em outros animes e normalmente esses personagens morrem. Ainda bem, né? Assim, esse realmente, olha, foi um mais whatever, porque não dava nem pra, sabe, falar nada. Tipo, ah, isso aí é um harém, isso aí não dá pra falar nada. Tipo, é chato mesmo, boring total. Assim. Ah, pois é, então. Tipo assim, não, ele não é que. Ele, tipo, ele não tem nada de ruim, mas ele não tem nada de bom também, sabe? Ele é muito qualquer vazio, coisa né? mesmo, é? Tipo, água com açúcar. Porque, velho, eles passam, tipo, tem cenas assim de 15, 20 segundos da personagem grudada na parede, assim, tá chovendo, aí a chuva caindo nela, assim. Aí é isso, a cena. Nem é isso, as cenas que desenvolvem os personagens, você tem cenas gigantes, diálogos grandes, sabe? Uhum. Só pra afirmar como aquela personagem é dependente, como ela não consegue se virar sozinha, como ela precisa de ajuda. Então, e ele é baseado num erogê. Então, cara, o erogê tem muito disso, de diálogos dramáticos, que é uma coisa muito engraçada, né? Porque você pensa em erogê, você fala assim, ok, é uma coisa pro cara ir lá e, né, e dar-lhe uma, né? Mas não é, na verdade, ele rola todo um desenvolvimento. Né? É feito pra ele chorar, né? Em várias situações. O Air mesmo que eu comentei. Uhum. Era um erogê também, né? Era um erogê. E o final do anime é uma das coisas mais trágicas que eu já vi no anime. Final de novela, com garota morrendo em doença terminal e cadeira de rodas e choradeira, sabe? É muito dramático, muito tenso. É tipo assim, Me diz que esse Mashiro Hiro Symphony vai pro mesmo lado. Tem muita cara de que vai. Sabe o que é estranho, cara? Estranho, quando eu olhei assim, eu fiquei impressionado. É que esse anime é feito pelo Main Globe, velho. Ah, é? Tipo, Michiko Tohatin, sabe? Sim, o próprio Dead Man Wonderland que a gente tava falando, Samurai Champloo, aquele Kamiya no Mizosekai, tipo, como assim, cara? A animação nem é tão boa, é tão mais ou menos, sei lá, um ritmo tão estranho. Talvez eles estejam sendo bem fiéis ao erogê, né? Talvez seja isso. Mas deve ser um título muito forte lá pra né, ter um estúdio da força do Main Globe por trás e mesmo assim, né, ele ser tão lento, ser tão, sei lá, tão pouco atraente. É porque a o graça dele... que nós somos, né? É, a graça dele tá aí, né? Tem um público otaku muito grande que gosta desse tipo de história. Eu vou dizer que eu mesmo gosto. Num jogo eu acho interessante e tal. É que hoje em dia, num anime que vai ter sei lá quantos episódios e que vai ser tão lento assim, já não me agrada mais tanto. Mas num jogo que é um pouco mais rápido, que eu tô um pouco mais envolvido, que tem um pouco mais de possibilidades, eu até acho legal. É, e outra coisa, cara, que uma coisa que me broxou total foi aquele negócio do aquele plot de ex, que é o colégio que era só pra garotos, aí agora virou, sabe, misturado, virou... Uhum. Ed, né, que eles chamam, que ai, tá bom, eu já ouvi isso um milhão de vezes, tipo, ok, cara, precisa disso mesmo, né, mas é que tá, eu vi outro disso aí no próprio Sankaku, os caras tirando uma onda de que você tem 15, de cerca de 15 a 20 elementos chaves que tem, um desses elementos tá presente em qualquer anime, entendeu, qualquer animação japonesa vai ter um desses elementos, uhum. E eu acho que esse agora tá virando um desses, vai virar mais um desses, sabe, de que você tem um, você quer pôr poucos garotos e muitas garotas, fala que era um ex-colégio só de garotas que de repente passou a ser misto. Né? Uhum. Então virou uma coisa bem comum. Mas, sei lá, foi o que eu falei. Eu achei o anime qualquer coisa assim. Não, não dá pra dizer que é ruim, mas também, sei lá, não dá pra, eu não consigo apontar nenhum ponto forte. Então, eu tô defendendo, eu tô falando isso tudo, mas eu não consegui ver até o final. Foi o único anime que eu não consegui chegar até o final do episódio. Porque é muito lento e eu tava com sono. Já era tipo 1 da manhã. Uhum. E eu tava cochilando, porque é muito chato. Uma eu tava coisa cochilando que eu só porque foi... eu tava com sono, não. Eu tava cochilando porque é muito lento. Aí eu desisti e fui dormir, sabe? É. Uma coisa que eu gostei foi o encerramento. Falando que eu não gostei de nada, o encerramento é bem bonitinho, tem as menininhas lá fazendo pozinhas e tudo, bem sim, na calcinha. Sim, sim. Mas, né, eu acho que, sei lá, é só isso. Pelo menos não tem calcinha, sei lá, né? Se, só os caras que ficam ofendidos, né? Os puristas, né? Do anime, né? Então você pode assistir, você não vai. A sua mãe não vai brigar com você. Você só vai ter garotinhas chorosas e muito dependentes. É. Que todas elas são. Bom, Mashiro Hiro. Mashiro Hiro Symphony, ou Sinfonia do. Mashiro é tipo brancão mesmo, assim. Bem claro. Acho que é isso. É, Shiro é branco, né? Tipo, Mashiro é tipo. Shiro é branco. Lá. Mashiro não sei. Mashiro, Mashiro é o protagonista de Bakuman. Cor de alvejante, assim, sabe? Tipo, branco, branco, branco mesmo. Então a sinfonia da. Mashiro Hiro Symphony é tipo Sinfonia do Amo Mutiação. Não, acho que é a sinfonia do branco da virgindade, assim, sabe? Tipo, sim. Tipo. Uhum. E ele passa de quarta-feira às 2 da manhã na TV Aichi. Como eu disse, produzido pela Man Globe, vai ter 12 episódios. As informações que eu tenho até agora. Parece que eu tô mastigando. Isso, mastiga. O próximo? Não mastiga muito, que senão o seu corpo absorve muito. Assim você engorda menos, se você não mastigar mesmo. Oi? Sério? Você quebra as moléculas menos, assim, entendeu? Então, na hora eu que chegar nessa... Você digere melhor quando mastiga mais, seu maluco? Sim. Então, quando você mastiga mais, você digere melhor. No seu corpo absorve mais os nutrientes, você guarda mais coisa. Se você deixar em pedaços maiores, vai te dar dor de barriga, vai engordar menos. Diz a lenda, né? Entendi. Então, o próximo eu tô muito curioso pra saber o que você achou. Qual? Gundam Age. Sério, Johan? Cara, sério, eu não podia ligar menos pra Gundam. Não, gente, dá, eu não consigo. Gente, bom pra caralho, o episódio é muito bom. Menos pra Gundam. É quando o Gundam se junta com o Vanguard, não dá, cara, eu não sei, eu assisti, tipo, não é ruim. Não dá, eu não posso ser hipócrita e falar que é ruim, que não é ruim, mas eu não podia cagar mais pra isso, velho. Você tem um trauma de infância com robô gigante, só pode, não, cara. Eu não gosto de robôs feitos de Lego, velho. Aquele robô quadrado horroroso, não me agrada, velho. Gente, eu adorei o design clássico. Não, é... Assim, é bem legal que é o design clássico, mas sei lá, acho que essa abordagem infantil que eles deram tirou tanto a seriedade do título, porque era uma coisa meio adulta, né? Meio, sabe, meio séria e tudo, mas aí, porra, virou um card. Eu acho que vai virar um card game, hein? Não vai, não. Tava falando que já no segundo, terceiro episódio eles começam a colocar uma trama um pouco mais política e tal. Eles só deram uma aliviada, uma simplificada mesmo, pra não chegar pesando muito pras crianças, sabe? Eu acho, assim, eu gostei muito, foi um episódio muito bem montadinho, muito parecido com o Gundam 79, o primeiro Gundam. Tem muita coisa análoga ali, você tem o protagonista, que é um jovem que fica o tempo todo dentro de casa, mexendo com eletrônica, e que tem uma amiguinha vizinha que meio que cuida dele. E você tem uma colônia sendo atacada, e aí ele tem que pilotar o Gundam pra salvar aquela colônia, e aí no fim das contas, na merda, eles precisam fugir de lá. Meio um Pokémon dramático, né? Pokémon dramático, certo. Se você diz... O cara tem que lutar pra, né, e tal. Whatever, continua. Ai, meu Deus. Você não tem salvação, Johan. Sei lá, eu achei a animação fraca, achei o... Sério? Os backgrounds são bonitos, mas a animação e o character design eu achei qualquer coisa. Gente, tipo, um Digimon, assim, sabe? Coisa então, que... o character design, ele é bem pra pegar criança mesmo. Que ele é bem daqueles animes que vão ter 52 episódios, porque ele vai ter 52 episódios, e que você não pode ficar investindo muito em detalhes, porque, sabe, os coreanos ou os chineses que vão fazer isso daí, não estão sendo pagos pra isso. Então, você vai ter backgrounds bons que vão ser feitos no Japão, mas esse character design que vai ter que ser feito... Vai ter que ficar sendo desenhado o tempo todo. É simples pra caralho, entendeu? Então, tipo assim, isso já não me agradou, porque é uma produção porca, sabe? Mas isso não me agride, não, sabe, não me causa nada no Digimon. Mas é aquilo, né? É um apego pela série, né? É, aqui tem Gundam e tem robô gigante, então você tem que odiar. Não é que eu não disse que odiei, é que eu não ligo, cara. Eu simplesmente não vou assistir, não me agrada. Não é o tipo de história que me agrada. Quando o robô inimigo deu um tiro lá e destruiu com um tiro só o robô bostinha que tinha, e aí ele foi lá atirando o Gundam e não aconteceu nada, eu falei, por que que o robô não é feito do mesmo material que o Gundam? Porque o Gundam é um Gundam? Assim, então, aí que tá, né? Ele é de Gundânio, né? É a substância mais forte que o Mithril, né? Sim. Mas é aquilo, né, cara? Vai dar... Por que que eu tô questionando a lógica dentro de um anime, né? Tipo, porque eu sou idiota, tudo bem? Sim. Whatever, né? Mas você que gostou, fala aí. Eu gostei do Dr. Robotnik que apareceu. É, você tem... É, todos os personagens, ele tem um design bem infantil, né? Então você tem os cientistas barbudos, você com uma cara meio até... É, o Robotnik, como você falou, sabe? Ele é um pouco Mega Man, um pouco... Até os Amutezo, que posso. E... Enfim, a história é que você tem esse garoto que construiu o Gundam. O interessante é que o Gundam, ele é tipo uma lenda, né? É um robô que é, parece que aquilo acontece de verdade, é, na, tipo, na linha do tempo de Gundam mesmo. É, eu não sei se é esse caso, mas dá a impressão que é tipo, é o Universal Century, só que muito no futuro. É. E aí o Gundam, ele é uma tecnologia arcaica, lendária, que você só escutou falar deles nas histórias e pãs, e a família desse garoto parece ter alguma relação muito forte com o Gundam, e ele constrói um Gundam novo, um modelo novo. Com a ajuda do governo. Com a ajuda do governo e tudo mais, que ele é um pequeno gênio, né? Um garoto prodígio. É, porque ele ganhou o blueprint da mãe dele, a mãe dele deu um digivice pra ele, e aí tinha lá dentro os planos de como fazer um Gundam. Sim, sim. Porque ele morava numa colônia, a colônia foi atacada pelo... Sei lá, como é que chama os inimigos do Gundam? Nem sei como é que chama. Os inimigos do Gundam. É, porque aparece lá UA, né? Que é tipo Unidentified. Essas criaturas são só dessa série, Johan. O que você tá falando? Ah, é? Não existe nas outras? Até onde eu sei, não. Não sei se existe alguma, acho que não. Eles são como se fossem robôs, mas pelo visto não são robôs. Eles são os aliens mesmo, que são meio mecânicos, meio gigantes. Uhum. Parecem dragões e tal. Sei lá, eu acho que são robôs também. Pode ser ou pode não ser. A série deixa bem aberto isso. Uhum. E... Eu achei legal isso. O design dos heróis, os mocinhos, é o mais clássico possível. Então você vai ter os robôs quadradões, você vai ter o Gundam muito parecido com os Gundams do Universal Century, das primeiras séries. Você vai ter, inclusive, as unidades que eles têm são muito análogas às unidades que eles tinham no primeiro Gundam. Você só tinha o Gundam, e mais pra frente você tinha o Gantank, você tinha o Gankeno. E fora isso, você só tinha essas unidades menores, que inclusive por isso, Johan, que elas são mais frágeis. Que o Gundam é um só. Essas unidades são feitas em massa. Entendi. Então você não tem material do Gundam o suficiente pra ficar botando em tudo que tem robôzinho que você faz. O Gundanium. O Gundanium. E enfim, parece muito com o cenário do 0079 ali, só que ao invés de você ter uma trama mais política com uma colônia rebelde, você tem esses alienígenas. É, porque na verdade que esse Gundam Zero aí, né, não é Zero, opa, Gundam Age, ele deveria ser um jogo. Ele na verdade estava sendo, o roteiro dele era para um jogo de que ia sair pro Japão, e novo, né, da série Gundam, e na verdade o pessoal da Bandai foi lá, olhou, tipo, falou, não, legal, eu gostei desse roteiro, vamos fazer um anime disso, entendeu? Tanto que aí mais pra frente vai sair o jogo, vai sair outras coisas, né? É, e o objetivo desse anime é um só, introduzir Gundam à nova geração. Uhum. Porque se você tem um Gundam Noble ou se tem as séries Gundams mais recentes, elas ainda são focadas num público mais velho, num público otaku e tudo mais. Uhum. Esse Gundam Age não, ele é feito pra molecada de hoje em dia se interessar por Gundam. Eu não sei se isso vai dar certo, cara, não sei lá, tem que esperar com o tempo pra ver se o título tem tanto poder assim pra criar uma nova geração de fãs. Porque eu acho que a abordagem, o design e tudo mais, eu não sei se... Assim, porque eu pego mesmo, né, comparando realmente com o Digimon, assim, porque eu tô assistindo, né? Eu assisti a temporada, Cross Wars primeiro, e eu tô assistindo agora o segundo de novo. E meu, Digimon é pra criança de, sei lá, de 5 a 10 anos, é isso. Eu tô ligado que eu assisto, e eu tô ligado que é pra isso. E, tipo assim, o que eu vejo é que tem que ter aquele elemento fantástico, assim, sabe, dos bichos se transformarem, deles ficarem maiores, mais bonitos, sabe, de ficar dourado, essa coisa toda. Eu acho que isso chama muita atenção, e isso dá muito certo, tanto que você teve a primeira temporada de 52 episódios de Cross Wars do Digimon, você teve logo em seguida mais uma, que vão ser mais 52 episódios, sim, entendeu? Então, tipo, e é da Bandai também, saca? Então, a impressão que dá é que a criança não vai se interessar sozinha. É meio que pro pai ver com o filho, sabe? É que eu não sei como é que funciona a relação disso no Japão, né? Tipo, eu também não sei. Não sei se realmente isso vai dar, ou então, sei lá, se os fãs de Gundam são tão fãs que eles vão gostar de qualquer coisa que tenha o nome Gundam escrito, né? Mas só o tempo vai assim, dizer. A trama é interessante, e analisando como obra infantil também, eu achei bem legal, porque ela, enfim, ela toca em questões que eu acho interessante quando você toca numa história infantil que você não fica cheio de dedos pra tocar, como guerra, morte, etc, sabe? E Gundam Age parece que não tem muitos dedos pra tocar nisso. É, eles não vão ter uma trama política muito complexa, criança. É uma trama sci-fi muito complexa, porque, enfim, as crianças não vão conseguir acompanhar. Uhum. Mas não é por causa disso que eles vão deixar de tocar em assuntos que fazem parte da franquia. Uhum. Que é justamente a questão da guerra, do soldado e tudo mais. Não, foi o que eu te falei. Eu não vou ser idiota ao ponto de falar que é ruim, porque não é ruim. Eu só tô falando que não me agrada, tipo assim, não tem os elementos que me agradaria numa série de robôs, assim. Foi o que eu te falei. Eu prefiro um design mais diferente, assim, tanto que foi o que eu gostei tanto de Star Driver. Star Driver é basicamente um, sabe, uma série de Giant Robot, mas ele é puxado pra outro lado, assim, pro, um design é puxado pra um outro, uma outra vertente, mas assim, sei lá, eu acho que vale a pena assistir. Quem tiver paciência, vão ser 50 episódios, né? Não, eu acho que vale muito a pena, e é o que eu tenho dito muito sobre Tokusatsu. Uhum. A melhor forma de assistir esses bagulhos de 50 episódios é semanalmente. Uhum. Porque se você certeza. Deixar pra ver depois, você vai ter preguiça. Você não vai assistir, não tem como, vai. Cara. Porque sabe por quê? Porque assim, a qualidade de produção, põe isso na cabeça, não adianta. 50 episódios não vai ser uma maravilha. Pode ser qualquer estúdio que faça, entendeu? Pode ser a Kyoane que vai fazer. Não, talvez a Kyoane conseguisse. Qualquer outro estúdio, se os caras vão fazer, não tem jeito, cara. Não dá pra você fazer um negócio maravilhoso, bonito, cheio de quadros. Tanto que a batalha que tem nesse primeiro episódio desse Gundam Age, ela é bem curtinha, assim, entendeu? São 30 segundos de batalha, os bichos vão embora, tipo, saem correndo e pronto. Mas a animação é bacana na batalha. Ah, a animação da batalha é bacana. Mas o que eu tô falando é assim, né? Se você não parar depois pra assistir, você vai ficar vendo aquele negócio que a qualidade não é tão boa se você for comparar com séries de 11 ou 12 ou 13 episódios. Então isso te dá um baque mesmo. Realmente, eu acho que se você não pegar pra assistir agora, dificilmente você vai conseguir assistir depois. É muito difícil. Porque eu fiz isso com o primeiro Digimon, né? Uhum. Eu fui ver os 54 episódios de uma vez. É cabuloso, cara. Tipo, sabe? Tem episódios que são muito fracos, entendeu? Não, tipo, e você ainda tava sequência... de férias, né? É, então. Você pega uma sequência de episódios que são mais ou menos, que te dá uma desanimada, entendeu? Aí você pega um arco que nem é tão bom assim, aí você vai vendo as incoerências quando você vê de uma vez só. Mas se você pegar pra assistir toda semana, você vai esquecendo o que aconteceu e aquele negócio vai sendo bom na tua cabeça, né? Mas... Bem, bom, eu gostei muito da Engine. Uhum. Achei a Engine muito bonita. É, sei lá. Achei bem parecida. Achei bem parecida com a do Sketch Dance, né? Assim, bem legalzinho, mais ou menos, né? Whatever. Gundam Age passa de... Deixa eu ver aqui. Domingo? É domingo mesmo? Domingo, às 5 horas da tarde. Nossa, horarião, hein? Que maria. Isso aí até os japoneses estão em casa. Horário pra família, né? Como eu falei. É. Ele passa na NBS e na TBS, as emissoras, né? Efeito, como eu falei já, pela Sunrise. E vão ser, de novo, 50 episódios, como eu já falei. Assim. Bem, entrando no Noitâmina. Noitâmina, que não parece Noitâmina. Mas que depois de assistir o Angol, ele... Enfim, vamos começar não pelo Angol, mas pelo Guilty Crow. Acho que foi o último que eu assisti. O que você achou? Olha, eu achei que tinha... Sei lá, eu fiquei pensando na hora o que eu ia falar, né? Depois de assistir o episódio. Tipo, o episódio é tão... Eu não quero falar nada ruim, entendeu? Porque não é ruim. Só que ele é pouco revelador. Assim. Você não consegue tirar muitas coisas do enredo, do que vai ser, do rumo que vai tomar. É muito difícil você conseguir entender alguma coisa só com o primeiro episódio. Ele é muito superficial. Não é que ele é confuso e muita informação, não. Não, ele não. Ele só é bem raso, ele é vazio, sabe? Ele explica muitas coisas, mas não é porque ele tá jogando muita informação. É só porque ele não tá explicando mesmo. Mas, uma coisa, um fenômeno que eu tô vendo acontecer com esse anime é o das comparações, né? Uhum. Todo mundo tá desesperado, querendo comparar com tudo que vê pela frente, sabe? Aí é comparação com Evangelion, é comparação com Code Geass, é comparação com tudo. E gente, não é pra isso, sabe? Sabe o que acontece? A impressão que eu tenho é o seguinte, esse primeiro episódio, ele tem elementos muito comuns, ele tem elementos até meio genéricos, ele reúne vários elementos que são muito clichês de vários animes que você vê em vários lugares, e que isso acaba fazendo o pessoal remeter muito a uma série ou outra, sabe? Acho que não é bem esse caso, ele tem seus diferenciais ali naquele meio. É que nem aconteceu com aquele biblioteca, como é que é? Da Gainax, da última temporada. É... Dantalha no Shoka. Isso, Dantalha no Shoka. Nós já vimos aquilo, já vimos. Uhum. Isso é ruim? Não. Não é só porque tem elementos que foram usados em outros animes, em outras obras, que isso vai tornar isso ruim. Não. O que diferencia? Diferencia a forma como se usa, a qualidade de produção da coisa, sabe? O de como isso vai ser desenvolvido. Porque realmente, você tirar alguma coisa de dentro do peito de outra pessoa e você lidar com o mundo pós-apocalíptico e falar de vírus e falar disso, daquilo, eu posso te dizer realmente 10 animes que tinham todos os elementos que eles usaram ali. Uhum. Mas eu achei que o que deu pra ver no final é que o tipo de abordagem que eles vão dar ou como eles vão usar esses poderes que são clichêsões, vai ser diferente, entendeu? E eu acho que, tipo, é da Production ID, que não é um estúdio qualquer merda, é um estúdio muito bom, e que eles estão fazendo investimento muito forte pra deixar ser qualquer coisa. Não, então foi o que anime? Eu quis dizer assim. Por isso que eu falei que eu queria tomar muito cuidado com o que eu ia falar, porque eu acho que, na verdade, esse episódio foi extremamente introdutório. Então é tipo assim, olha, dá uma olhada, vê o que você acha dos conceitos básicos. É, e não é só porque ele é introdutório e rasinho que ele é ruim, sabe? O que ele entrega ali, ele entrega o suficiente, inclusive, pra você se animar, pra você querer assistir mais. Uhum. Eu achei um episódio bem competente, sabe? Ele só não é muito revelador, muito explicativo. Ele só te introduz os conceitos básicos, todos eles, e aí dali em diante que a coisa vai acontecer. É. E, sabe, porque assim, uma coisa que eu vi também que me chamou a atenção é que eu acho que esse discurso de que a dependência socioeconômica do Japão, a dependência socioeconômica do Japão que ele tá passando hoje em dia, é uma coisa que tá, sabe, importunando muita gente lá. É um país que gosta muito de dizer que sobrevive sozinho, de que é autossuficiente, e que a história não é bem assim, né? Então tem vários animes aí que estão surgindo esses conceitos de que, sabe, o Japão tá se vendendo, o Japão isso, aquilo. Uhum. E aí, só que eles desenvolvem de uma forma fantástica, né? Que não dá pra você fazer de outra forma no anime, né? Mas a única, uma coisa legal que eu vi aqui, que eu achei bem interessante, que o character design foi feito por um cara do Supercell. Você conhece o Supercell? Supercell? Que aquela banda do Doujin. Sim. Que eles, sim. Eles fizeram um encerramento pra Bakemonogatari, fizeram alguns encerramentos pra Orenoimoto. Então, sim, tipo, sim, assim, eles são uns caras independentes. Tem um cara que faz a música, se eu não me engano, que toca, e tem os outros que fazem, que planejam, entendeu? Que escrevem sobre. E esse cara que é, tipo, que é o Red Juice, que ele é um dos participantes desse Supercell, foi ele que fez o character design. Tanto que tem uma personagem no final com orelhinhas e tudo, que é uma coisa assim, né? Bem otaku mesmo. Uhum. De personagem design, de que eu gostei muito, inclusive. É muito, muito bonito, assim. E, aliás, o anime todo, ele recebe uma roupagem que me lembrou Eren of the East, né? Que também é do Noitamina, que ele tem uma estética na forma de apresentar o título do episódio, na forma de amarrar a abertura e encerramento com o episódio e tal, que é muito bacana. Dá uma estética, dá um quê de épico, sabe? Você parece estar se sente assistindo mais um filme, uma coisa um pouco mais orgânica do que um anime, sabe? Que você tem abertura, animação, intervalo, animação, encerramento. Até porque eu ia falar que o Supercell também fez abertura e encerramento. Uhum. É deles também. Então tem um cuidado especial. Tanto que eles fizeram um audition, e porque o encerramento é cantado por uma menina de 17 anos, que eles encontraram fazendo esse audition com 2.000 garotas. Legal. Então, é tipo, né, uma forma deles trazerem novos cantores, né, pra trazer um elemento novo, pra ficar bem original, junto com a proposta do que é essa banda Doujin, né, que é uma banda independente, né. E por falar em cantar, a protagonista de cabelo rosa, a que tem os poderes e pans, gente, que voz linda que essa mulher tem. Bonita mesmo. Ela canta várias músicas durante o episódio, sabe? Eu quero que ela fique cantando a série toda, porque a voz dela é muito bonita, uma voz meio sussurrada, meio roquinha, muito bonitinha. Muito bonita mesmo. Depois eu vou ver quem é a dubladora pra ver se tem CD dela por aí, pans. E aquilo, né? Production ID tá investindo forte nesse anime, forte. Porque o mangá vai sair, eles vão fazer um mangá agora, porque é original, né? Um roteiro original. Uhum. E eles vão fazer o mangá vai sair em novembro, vai ter um audiodrama do mangá também, da obra em si, né? E em 2012 vai ter um jogo pra videogame também, tudo desse título, entendeu? Então, eu acho que eles estão, sei lá, apostando bem forte nisso. Eu acho muito promissor, sabe? O primeiro episódio me empolgou muito, não sei como vai ser daqui pra frente, sabe? Eu vi muita gente sendo bem pessimista e, Code Geass, e, já vi isso tudo e tal, mas pela roupagem, pela embalagem e pelo clima e pela forma como esses elementos são apresentados, eu fiquei bem empolgado, sabe? Gostei bastante. Corre o risco de ser como foi com o Fractale, né? Fractale. Todo mundo falou estupidamente mal, e eu vi até o final e não achei... Eu também vi, lembra? Tão ruim assim, achei bacana. Eu gostei bastante do final. Tem muita coisa no final, que frases que implicam muita coisa que o pessoal deixou passar, sabe? Foi um anime muito bacana. Virou piada no Japão. É? No Nichan, gente, a galera, quando vai falar de fracasso, fala de Fractale. Nossa. Estranho, né? E uma coisa que eu queria te falar... Que o Yamakan desistiu, né? É. Ele aposentou por causa de Fractale. Pois é. Mas eu acho que grande parte do, sabe, da apatia que o pessoal sentiu, principalmente no Japão, foi por causa dele, né? Porque ele é um belo de um babaca também. Né? Ah, sim, sim. É. E uma coisa que eu ia te falar que é interessante, que o investimento vai ser tão grande que vão ser 22 episódios. Sério? Sério, do Noitame, né? Veja só, que legal. Diferente, né? Uhum. Nunca vi isso. isso, né? Sei lá. Mas... Não, aconteceu com... Ah, é? Como é que Nodame Cantabile. Nodame Cantabile. É, eu ia falar... No início do Noitame, né? Nodame chegou a ter 2 Ku. Mas que uma coisa que não aconteceu há bastante tempo, né? É, sim, com certeza. Muito tempo que não acontece. Então, assim, se você vai ver e vai dizer que a história tá muito rápida, ou então tá muito lenta, não. Você tem o tempo pra desenvolver. Esse não é um problema, né? Uhum. Mas Guilty Crow passa... Deixa eu olhar aqui. E sexta-feira, a 1h15 da manhã, na Fuji Terebi. E, como eu já falei, feito pelo estúdio Production ID. Bem, espero que minha esfirra tá gostosa. Uhum. São várias esfirras, né? São 2. Tô comendo a segunda. Continuando no Noitame, né? O segundo, que estreia agora também, é o Angor. Uhum. Que... Eu não tava sabendo de nada, né, dele. E aí, logo na abertura, ele me diz, o nome do episódio é tal, baseado na história tal de Ango Sakaguchi. O gente, isso é baseado em livro? Será que eles vão fazer uma coletânea de livros de investigação e vão adaptar e tal? Eu fui dar uma olhada e não. Toda a série é baseada em contos desse Ango Sakaguchi. Parece que é um livro que é uma coletânea de contos dele. E diz aí, o que você achou? Eu gostei, principalmente dessa... Eu sou suspeito pra falar de coisa de mistério, assim. Porque eu, de detetive, esse tipo de coisa, eu gosto muito desse tipo de mangá. De mangá, não, de obra, né? De coisa. Quando os japoneses, eu acho que não só no mangá, não só no anime, como em séries também. O japonês são grandes fãs de séries de mistério, de, sabe, de coisas assim, de investigação, esse tipo de coisa. Por ser um povo assim, né? Um pouco mais racional e tudo. Então eles gostam bastante disso. E eu acho que eles representam muito bem. Tanto que eles têm vários personagens, né? O próprio o detetive Conan. Tudo, né? Que era o One Piece há 20 anos atrás, né? E aí eu gosto bastante. Detetive Conan não é tão antigo assim, não, cara. Olha. Acho que é de 96. Sério? Uhum. Bom, 10 anos atrás. Mas nós já estamos em 2010, 96. É verdade, né? 15 anos. Dá pra dizer até. A gente tá em 2011, é. By the way. Isso, não é verdade. Eu gostei, mas teve uma coisa que me incomodou, que foi aquele personagem secundário, o ajudante. Sim. O ato da coisa. O que acontece? A gente tem toda uma traminha ali, né? Um mistério que vai rolar. A gente tem um personagem que, inclusive, fisicamente ele lembrou muito o Sherlock novo agora do Moffat. Uhum. Ele é o Sherlock novo do Moffat com cabelinho diferente, lembra bastante. E aí parece que você vai ter uma trama investigativa e tal, e aí do nada você tem um elemento fantástico. É. Que é essa ajudante, que parece ser uma menina. Ela usa uma roupinha de bichinho, né? É um ursinho? O que que é? Acho que é um panda, né? Acho que é um panda. E ela é meio problemática, assim, sabe? Ela fica meio inquieta e, eu preciso disso, eu preciso daquilo, fica fazendo cara de maluca. E, de repente, ela vira uma adulta, que tem esse poder. Ela pode fazer... Oi? Fala. Ela pode fazer uma pergunta pra qualquer pessoa. E a pessoa é obrigada a responder com toda a sinceridade do mundo. E isso é uma coisa que, como eu falei, isso me incomodou, porque, pra mim, detetive de verdade não precisa de poder supernatural. Entendeu? Você é um cara fodão já, você é um baita de um detetive, que é o que falam do cara, que o cara é o fodão. Então, sabe, você não precisa disso. Tá aí o Batman pra provar, né? Uhum. Então, você pode só sair na porrada e ser inteligente pra caralho, e você vai ser um belo detetive. Então, isso foi a única coisa que me incomodou. Mas, assim, eu só também achei... Eu achei estranho, talvez, a maneira como eles lidaram com esse conto. Porque eu não conheço o conto original. Eu dei uma pesquisada sobre o cara, e eu vi que o cara, na verdade, ele era um crítico da cultura pós-guerra, assim, sabe? Da situação socioeconômica pós-guerra no Japão. Uhum. Ele era um crítico da interferência estrangeira, sabe? Ele era um crítico também do Bushido, do estilo japonês de fazer as coisas. E tanto que algumas pessoas, eu tava lendo que algumas pessoas dizem que os trabalhos deles, os livros dele, foram um dos responsáveis pelo imperador fazer aquele anúncio dizendo que ele não era Deus, que ele era só um homem comum. Uhum. Que foi quando mudou, né, o sistema político japonês. E, entendeu? O cara era um cara, assim, bem inteligente. Só que essas histórias, eu não sei se elas são... Porque a história foi um continho bem pequeno, que aconteceu num episódio bem curto, sabe? 20 minutinhos de episódio. Então foi uma coisa que, se não fosse esse elemento fantástico, se não fosse esse Deus Ex Machina, né? Essa coisa pra resolver o caso, não teria dado certo, entendeu? Então... A minha dúvida é se esse elemento sobrenatural, se ele existe nos livros originais. Provavelmente não, né? Pois acho parece que a impressão que me deu é o seguinte, foi a impressão que eu tive no primeiro momento também. O mistério vem dos livros do Ango, uhum. Mas os personagens principais e a forma como eles resolvem é original. Uhum. Então só o cenário, né? Só o mistério, só a trama que permeia todo o episódio que vem dos livros. O resto é original. Foi a impressão que eu fiquei. Não sei se é esse o caso. Então eu não vi o segundo episódio, mas eu vi que no preview que seria mais um conto, né, do mesmo autor. Então, sei lá, talvez valha a pena assistir mais um ou mais alguns pra entender qual que é a proposta, né? Porque ele é feito pela Bones, né? Então o estúdio também, o estúdio Bones também não é nenhuma porcaria, né? É sim. Eles é um estúdio muito bom, entendeu? Então, assim, tem que ver o trabalho que eles tiveram pra fazer essa adaptação desse roteiro, como que eles vão desenvolver isso. Porque fica muito complicado. Realmente eu não vi mais nenhum episódio, são só, né, a gente até esqueceu de falar, são primeiras impressões, né? Então não crucifique ninguém, mas é isso, né? Eu, sei lá, não foi uma impressão muito boa que eu tive com esse primeiro episódio. Mas com certeza eu vou tá assistindo o segundo, o terceiro, assim. Eu só fui me tocar do trocadilho do título quando eu vi que o próximo episódio também era do Ango, né? Uhum. E o nome do anime é Ango. Então vai ser tudo dele. Com certeza. Enfim, eu recomendo para as pessoas assistirem, ver o que elas acham, né? Se elas querem continuar assistindo. Principalmente ou não. Você gosta dessas coisas de detetive assim, mas não é. Também não exija nenhum realismo, que é o que nós estamos falando, né? Eu acho que tem um potencial grande de ter muita coisa interessante pela frente. Uhum. Esse primeiro episódio não é nenhuma maravilha, mas tem bastante potencial de você ter muita coisa interessante daqui pra frente. Então acho que vale a pena acompanhar, porque, enfim, é Noitame, vai ter só 11 episódios, provavelmente, né? A não ser que seja tipo Kid Crow. Não, são 11 episódios. Tem aqui. Então acho que não mata ninguém. É. Bom, Ango, ele passa de sexta-feira, meia hora antes de Guilty Crow, à meia-noite 45. De novo, foi exibido pela Food Terebi e feito, como eu já falei, pelo estúdio Bones. Esse último, tecnicamente, é uma continuação, mas por ser a volta do tão aclamado estúdio Gonzo, a gente precisava comentar, né? Eu, de curioso, precisava assistir e tal. Não morre, né? Os caras não desistem nunca, né, cara? Esses caras são... Rolou aqueles problemas de sempre, né? Fale, mas aí alguém compra, alguém injeta dinheiro, dá um remendo daqui, dá um remendo de lá, e aí eles voltam. Então, mas aí eu fui pesquisar, tipo, o que é essa... Na verdade, ele não é uma continuação, né? Não. Ele é uma... Como poderia dizer? Remake? Não. O que eu vi é o seguinte, se passa no mesmo universo, mas é uma nova história. É uma trama completamente isolada. Com novos personagens, novas aventuras, novos pokémons. Mas assim, o que eu vi é que, na verdade, é que esse anime estourou nos Estados Unidos. Foi muito famoso nos Estados Unidos. Tanto que eu procurei umas resenhas, assim, pra ver o que o pessoal falava. Tipo, até eu tenho um site lá que eu vejo que o cara é bem crítico, assim. O cara era apaixonado pela série, entendeu? Então... Sim, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Foi, eu acho, que o grande estouro da Gonzo, né? Foi o que estourou a Gonzo por lá, porque os gringos gostam bastante do estúdio. Uhum. E gostam bastante do estúdio por quê? Esse episódio deixou isso bem claro. O problema da Gonzo nunca esteve na animação. É. O problema da Gonzo sempre esteve no roteiro. Porque é um estúdio que tem um histórico de não se importar muito com a obra original se achar muito bom, achar que tem roteiristas muito bons e reescrever as coisas de uma forma que não agrada muito. Uhum. Que não. Assim, é que, na verdade, eles assim, você pega vários animes da Gonzo que eles têm umas ideias muito legais. Que, na verdade, assim, você tem um, tipo, que nem aquele Shangri-La e tudo, não são ideias, são conceitos, assim. A forma como eles constroem antes de executar, quando eles te contam como vai ser, você fala, putz, grila, hein? Isso aí vai ser bom pra cacete, hein? Uhum. Vai ser muito legal. Quando eles fazem toque de merda. Eles falham na execução, né? Falham na execução, então fica um negócio besta. E que eu acho que é um negócio, fica do jeito que o americano gosta. Porque foi o que eu vi esse episódio. O que você viu? Não, foi o que eu achei desse episódio. Porque eu acho que os elementos envolvidos, o tipo de animação, o tipo das naves, o tipo das batalhas, de tudo isso, é coisa que o americano gosta de ver. É assim, ação de cerebrada, sabe? É tipo, eles não explicam porra nenhuma, eles chegam falando, são nomes fáceis do americano falar, porque são nomes mais voltados pro alemão, pro inglês, assim, entendeu? Então, não tem nenhum nome de japonês maluco, Mashiro Matsuki, tá? Não tem nada disso. Então, assim, é uma coisa mais palatável pra um americano. Mas, assim, como eu falei, teve muita gente que eu vi que critica bastante as outras coisas da Gonzo, mas que falou que o original, pelo menos, foi a obra-prima. Tem muita gente que fala que o Last Exile é a obra-prima da Gonzo. Foi a única coisa que eles acertaram. É a mais lembrada e a mais aclamada. Uma das coisas que o Last Exile tem, que o Shangri-La também tinha, é o Chapter 9 do Urangue Murata, que, enfim, ele é um puta artista. As ilustrações dele são a coisa mais linda do mundo. O character design dele, assistindo esse episódio, eu percebi que, apesar de não estar ali com as cores de ilustração que ele costuma usar e modificado, enfim, pra caber na animação, né? Ele ainda é muito expressivo e ainda é bem legal. É, porque na verdade, assim, a equipe toda voltou, toda assim, eu digo, o mesmo diretor, o mesmo character design e o mesmo produtor. São os mesmos caras, mas que esses caras só trabalharam com a Gonzo. Eu fui pesquisar quem eram esses caras, eles só trabalharam com a Gonzo. Então eles são de lá, eles são filhos da Gonzo mesmo. Mas eles voltaram, então por isso que até muita gente falou que tem o mesmo climão mesmo. Mas continua. E eu fiquei surpreso, né? Porque a Gonzo tava parada, fez Nempire, que é um animezinho Flash, e agora eles vieram com anime de verdade, e pelo visto eles vieram com anime de verdade e com verba. Porque as cenas de ação são bem bacanas, você tem bastante CG, todos os veículos são em CG. O Last Exile, ele se passa num... Imagino, não sei se você pode chamar de universo steampunk, né? Mas você tem... Ou steampunk ou algo retrofuturista, sabe? Você tem naves de engrenagens e com uma cara de algo mais antigo e tal. E o CG não tá essas maravilhas, mas também não tá tão ruim assim. É, tanto que eu acho, parece que o CG grande, assim, foi sempre reaproveitado, porque quando parece o CG das naves, as naves são todas iguais. Sim. Tem uma cena que eles pescam uma nave gigantesca, assim, e aí depois aparece de novo outra cena que é igual, só muda por fora, assim, mas tudo bem, ok, ainda é bonito, não dá pra dizer que não é bonito. Sim. Só pra falar que, assim, eu não tô reclamando, não tô falando mal, assim, a animação é muito boa, em alguns momentos ela chega a ser impecável, o character design é muito bom. Uhum. Muito bom mesmo, aqueles personagens são muito bem feitos, assim. Agora, a trama é água com açúcar total. Eu terminei o episódio me perguntando se era uma continuação direta, por isso que eu não tinha entendido nada. Assim, onde eu li, porque eu não conheço a obra original, mas onde eu li, eu vi em várias fontes diferentes, dizendo que não tinha nada a ver, são novos personagens, uma nova trama, tanto que eu olhei fui olhar o nome dos personagens antigos pra ver realmente se não tinha nenhum igual, e eu não achei nenhum, eu não vi, entendeu? Quem sabe se alguém tenha visto, posso dar uma opinião um pouco mais com mais propriedade, né? Mas parece talvez que é realmente uma porque nossa. Você tem países que estão entrando em guerra, que estão saindo de guerra, então talvez o nome dos lugares e a situação política do mundo, sabe, ajude a entender um pouquinho o que tá acontecendo ali. Uhum. Mas enfim, é isso, né? Cena de ação, como você falou, a cena de ação de cerebrada. E o segundo faz muito bem. Uhum. E espero que eles não estraguem essa história também, né? Eles não explicam nada e colocam uma guerra. Porque quando você coloca uma guerra, você não precisa explicar, você só precisa falar, esse lado tá lutando contra esse. Todo o resto são detalhes, entendeu? Então você tem os inimigos que usam uniformes nazistas, não é? Uhum. São uniformes da paleta nazista, pelo menos. E aí depois você tem os bonzinhos que são, sabe, aristocratas meio que franceses, assim. As minas são duas princesas usando vestidos, sabe, rodados, assim, esse tipo de coisa. E que você realmente não colocou história nenhuma. E você tem os piratas, que é a neutralidade da coisa, mas que no primeiro episódio já eles já tomam um lado, já tomam um partido. É. O que eu sei é que a primeira cena é ótima e redefiniu todos os meus conceitos de lingerie feminina. Que você tem uma mistura de anágua com umas tiras, é mó bacana. Que a fã do título é uma personagem. Uhum. E ela é sonâmbula, e as pessoas amarraram uma corda com guizos nela. Só que ela cai de cima da nave, fica pendurada pela corda. Uma pessoa normal quebraria a perna, né? Mas dela não tem problema. Ela é uma pirata. Ah, é só isso que tem pra dizer, porque realmente a história é isso, sabe? Tem uma cena lá de batalhas que, pra não gastar muito dinheiro, o nego joga um monte de fumaça. Aquilo é brilhantemente conveniente, né? Porque você pega e fala assim, putz, você não vai enxergar nada, sabe por quê? Porque eles são tão inteligentes que eles usam bomba de fumaça pra despistar o inimigo. Tipo assim, eles fazem navios voadores de, sabe, toneladas, sem asas, sem nada, mas eles não têm radar. Não tem radar. Entendeu? Então aquilo, são, sei lá, não me desagradou, mas também não me agradou tanto. Mas ainda, assim, pela qualidade de produção, ainda acho que vale a pena dar uma acompanhada. Acho que não custa nada também ver se a Gonzo, quem sabe, né? Um pouco mais pra frente eu esteja falando bosta e a história vai que ela fica mais densa, eu não sei. Mas eu acho que é anime pra americano ver. É, eu acho que só pelo que é apresentado. Ah, e tanto é que, tipo assim, ele foi um dos últimos a sair, mas foi um dos primeiros a ser licenciado nos Estados Unidos. Sim, porque ela é um nome grande lá. Enfim, eu acho que só pelo que foi apresentado no primeiro episódio, só pela ação e tudo mais, já é o suficiente pra alguém acompanhar. Uhum. É só ver se essa é a sua coisa ou não. Então é assistir e ver se você quer continuar vendo ou não. Pois é. E acho que é isso, né? Parabéns. Ginyoku no Fan, ou então Last Exile. Last Exile, the Fan da Silver Wing, ou Fan da Asa Prateada. Ele passa de. de sábado, a 1h da manhã, exibido pela CBS, exibissoras CBS, e feito, como nós já ressaltamos, pelo Estúdio Gonzo. Isso. Então, continuação, o que você viu aí? É, assim, continuação dessa segunda parte, assim, teria de que passou, né? Teria o Prince of Tennis, que ninguém subou, não existe sub. O Prince of Tennis, ele não foi pra próxima temporada, não? Não sei, eu acho que eu vi ele no chat da próxima temporada, eu acho que ele foi adiado. É que assim, já tinha data e horário e tudo certo aqui, mas pode ser realmente que tenha sido isso. Porque tem tantos fãs que eu achei muito estranho não ter sido sim, subado. Sim, eu acho que ele foi adiado. Provavelmente, né? Ele é baseado no mangá novo, né? Que o Prince of Tennis, agora ele tem um mangá que sai na Jump Skill, que se eu não me engano já é com eles na faculdade, eles na vida profissional mesmo, depois de ter acabado a high school. Uhum. E aí você tem Sekaichi Hatsukoi 2, que você viu, né? O primeiro episódio, né? Você fez uma análise. Não, Sekaichi Hatsukoi eu vi a primeira temporada. Ah, então. Essa é a segunda. Metade, tem que ver o resto. Essa segunda temporada que tá saindo agora. É, também eu recomendo muito, inclusive, Sekaichi Hatsukoi. Uhum. É, tem Shakugan no Shana, que é a terceira temporada, que estão dizendo que vai ser a última, né? Mas não sei se alguém acredita nisso. Mas que também é um título bem aclamado, que um dia eu ainda vou assistir, porque tem muita gente que fala muito bem desse anime. E tem também, tem alguns outros aqui que não foram subados, que não sei se vale a pena falar, que é aquele Sengoku Paradise Kiwami, que ninguém nem se interessou. E o Adlib, né? O Adlib que eu queria muito que subasse. É. Então, esse Adlib é uma proposta bem interessante, que eles pegaram duas dubladoras famosinhas, que eu não vou lembrar o nome agora, peraí, que eles pegaram assim, colocaram elas pra, deram um tema e colocaram elas pra dublar, pra gravar. Aí elas estavam lá, ficaram gravando, tal, tal, tal. Depois disso, depois do áudio pronto, sem roteiro, sem nada, elas foram inventando as falas. Depois disso pronto, o pessoal foi fazer a animação. Uhum. Então, sei lá, isso deveria ter estreado no dia 15. Deveria não, estreou no dia 15 e ninguém ainda subou. Ninguém é teve triste, interesse. Né? Deve ser legal, um exercício tão divertido. Não, eu provavelmente é um dos que eu mais gostaria, porque eu adoro esse tipo de coisa. Uhum. Então, sei lá, eu acho que quem sabe mais pra frente aí não apareça ninguém a fim de fazer. É, o Hyoga Mono, né, de 3 temporadas atrás, estão subando agora. É verdade, nós estamos demorando pra caramba. E aí você tem também, foi o que eu não falei na que era da primeira parte, mas que eu acabei não falando, que foi a continuação do Digimon Cross Wars. O Digimon Cross Wars eu vi até o 30, né, até a metade da primeira temporada, que rolava aquela quebra, aquela divisão que eles ficavam, passavam um tempinho e tal. Divisão? É, tipo assim, eles abandonaram aqueles dois personagens secundários, tipo, ok, foda-se vocês, deixaram eles na Terra, e eles voltaram pro final. O final foi hiper, só pra dizer, o uso certo de Deus Ex Machina, foi totalmente Deus Ex Machina, tipo, um conceito que nunca tinha sido apresentado, de repente apresentou e acabou tudo, derrotaram. Como é a maioria dos Digimons, a maioria dos Digimons acaba assim, né? Uhum. Mas ainda assim foi bonito, foi, sabe, o Digimon gigante, branco, enorme, assim, parecia um Megazord, mas foi legalzinho. E agora, aí você, foi o que eu até já falei antes, né, tem uma sequência imediata, você vai ter essa segunda temporada de Cross Wars, que chama Toki ou Kakeru Shonen Hunter Tachi, ou, né, quase ficou parecendo aquele Toki Kakeru Homem. Não, é, parece ser uma referência, né? Pode ser, provavelmente. Parece porque, assim, muito ser uma referência. Então, aí eu vi o primeiro episódio assim, passa um ano depois, eles o que eu vi das imagens é que você tem o é Taichi, né? O Taichi, né? Você tem o mesmo protagonista da primeira, mas aí você tem outros escolhidos com ele. Então, na verdade, você tem um outro que é o loirinho, que foi um dos personagens que muita gente gostou, que era o irmão daquela nenê. Uhum. E que ele virou um vilãozinho que depois foi absolvido, e ele também tá, e tem um personagem novo, que é tipo um novo Taichi. Uhum. E só que o negócio agora é que, tipo assim, isso tá se passando um ano depois de que acabou as aventuras do primeiro Cross Wars, e eles deveriam, sei lá, ter arrumado o mundo Digimundo, sabe? E na verdade não, parece que tá pior do que tava antes, sabe? Com a tirania, parece que piorou. Uhum. Então você tem um sistema lá de que é um, tipo, você entra, você usa um portal assim, que você, agora eles vão ser, vai ser simultâneo, eles vão estar na Terra e no Digimundo simultaneamente, sim. Entendeu? Então ele só usa lá o Digivice dele e passa pro mundo dos Digimons e depois volta, que parece que não é o Digimundo em si, parece que é uma dimensão que fica entre o Digimundo e a Terra, entendeu? E parece que tem uns Digimons que estão querendo passar por isso. É, porque no primeiro Cross Wars o Digimundo tava fragmentado, né? E daí que vem esse Hunter Tachi, seria os caçadores, né? Entendi. Então você vai ter essa galera aí que tem, já tem uns caçadores lá, que são, parece que é uma turminha do mal, assim, sabe? Aqueles antagonistas, assim, tem uma galerinha já, e que eles estão caçando o Digimon, parece que eles são malvados, entendeu? Que eles batem nos Digimons. E o esquema ainda é o mesmo? Ainda é de Cross e Pans? Então, só que aí, tipo assim, o personagem principal, ele já evoluiu rapidinho, assim. No primeiro episódio, ele já faz o Shin, o Super Shinka, que no Cross, primeiro, no primeiro Cross, nesse Cross passado aí, demorou pra caramba pra eles conseguirem fazer, ele faz no primeiro episódio. episódio. Uhum. Parece que se aproximou mais do que era na primeira temporada. Tipo, você tá passando um perigo, digivolve. É isso. É, eu queria mas mais parece de evolução, que também vai né? ter... É, então, mas parece que também vai ter a mistura. Parece não, que pode manter o cross, mas o que eu mais senti falta na primeira temporada era de evolução, que você só tem uma, né? Não, tem duas. Tem duas? Mais uma, com outro personagem. Então. Mas parece que nessa eles vão ficar, eles vão desenvolver sim, todos eles, o tempo todo, e eles desenvolvem, fazem uma mistura, depois desenvolvem de novo, entendeu? Parece que é alguma coisa desse tipo, um pouco mais próximo que era o primeiro. Tem um velhinho bem interessante, assim, tá ligado? Ele é um carinha meio, assim, parece que é o administrador do Digimundo, assim, da passagem, sabe? Ele é o cara que controla o Time Vortex, sabe? Uhum. Então... Não, parece uns conceitos legais, né? Parece que pegaram o Cross e colocaram uns conceitos meio que tinha no Tamers, né? Uhum. Ficou com o quê de Tamers, pelo que você tá explicando. Parece bacana. É, então, sei lá, eu gostei do primeiro episódio. Eu vou terminar de ver a primeira temporada pra pegar essa. Mas é aquilo, né, cara? Foi o que eu falei, já falei antes. É feito pra criança mesmo. Criança novinha então, mesmo. É, então é muito nova. Então, você, tipo assim, tanto que ele passa às 6 horas da manhã. De quê? Deixa eu ver aqui. Dia 2 de domingo. Ele passa domingo, 6 horas da manhã. É pra criancinha mesmo, tá ligado? Então, tipo, você não pode ver com o mínimo de seriedade, esperar o mínimo de lógica, nada. É o tempo todo, é lágrima, suor e batalha. É isso, cara. É isso que acontece. Então, tipo, não dá pra levar muito a sério. Mas ainda assim, eu sou fã da série Digimon, então eu vou assistir, sim. E foi o que você falou, é comprido, mas você assistindo toda semana um, dá pra ficar de boa, não pesa tanto na cabeça. Bem, wrapping up a temporada. Uhum. Olha, sem dúvida foi a temporada mais fraca que a gente já cobriu aqui no preview. E eu terminei de ver todos os episódios, eu tô com alguma coisa no peito, como se estivesse faltando alguma coisa, sabe? Uhum. Tá faltando o anime que me empolgou absurdamente nessa temporada. Tô num shaft pra gente poder falar bem. É, nessa parte 2, eu devo dizer que o saldo é um pouco mais positivo que a parte 1. Uhum. Você tem menos moe descerebrado e você tem algumas coisas um pouco mais interessantes e tudo mais. Só que a grande maioria dos títulos fica ali no mediano pra bom. Não tem um grande título que empolgou muito, sabe? É, pra mim que foi o Boku Atomodachi Gatsukunai. Então, eu gostei muito do Boku Atomodachi, nessa segunda parte, eu gostei muito do Boku Atomodachi Gatsukunai, gostei muito do Gundam Age, o Guilty Crown, ele deu uma empolgada legal, sabe? Eu gostei do Bentô bastante. Bentô eu gostei também, é um que eu vou continuar assistindo. O Angô, mais ou menos e tal. Então, assim, essa segunda parte ela tá mais equilibrada e mais interessante e tal. Só que não tem um grande título que me deixou muito empolgado. A coisa que mais me empolgou foi Kimi to Boku, por ser um conceito novo, sabe? Por você tá focando em garotos e por você ser moe de garoto. Sem ser apelativo, sem ser vazio, sem ser barato, sabe? Acho interessante, inclusive deu muito certo que parece que já confirmaram um outro mangá aí, um outro Yonkoma, que tem o mesmo clima para as próximas temporadas, né? É, assim, eu acho, foi que a gente falou e discorreu ao longo do cast, que essa temporada, por ter muitos estúdios novos, por ter muitos títulos diferentes, talvez realmente seja uma temporada de experiência, entendeu? Porque como é ali, esse provavelmente é o período que você não tem nenhuma, não tem férias no meio, você não tem nada ali de especial, então talvez seja aquilo, né? Pra você testar, ver e experimentar, entendeu? Pra conseguir. É, as temporadas de primavera e outono são as mais fracas, né? Mas a de primavera que a gente cobriu não era assim tão experimental e tão cheio de coisas duvidosas, enfim, como essa, né? Não era tão fraquinha. Mas é interessante porque, enfim, é espaço que estão dando pra vários estúdios novos. A grande maioria deles não são estúdios de renome ainda. E é um espaço que esses estúdios precisam, né? Porque, enfim. É, assim, vou te falar aqui, o único, tipo assim, sem ser, como eu já falei na outra vez, sem ser as continuações, ainda assim que a continuação, a única que me animou de verdade foi Working, e o único anime que me deu, assim, vontade mesmo de assistir, que eu fiquei muito animado, foi o Boku wa Atomodachi Gatsukunai. Foi o único. Os outros, realmente, cara, pode falar, o Bentô foi legalzinho e tal, mas o que me chamou mais atenção, que eu gostei mais, foi esse. É, o Boku wa Atomodachi Gatsukunai mexeu com o meu lado otaku, sabe? Mexeu com o meu lado aquarelado, como você fala. É, então, sei lá, eu acho que realmente não tem nada demais, assim, se você passar em branco nessa temporada, porque se você tá sem tempo, você não vai perder muita coisa. Mas, como a gente falou, tem algumas coisas. Na verdade, é até bom uma temporada um pouco mais fraca, que você pode acompanhar sem sofrer tanto, porque tem 30 títulos pra assistir, né? Você pega ali seus 3 favoritos e vai neles. E aí é de boa. Tava osso, assim, foi difícil acompanhar tudo, tava. Pois é. Complicado. Mas, aquilo, né? Ó, eu que devo. Inclusive, o Persona 4 tá tendo problemas, né? De produção. Teve animador. animadores que pediram demissão, tem gente da produção dizendo que a coisa tá tensa. Então eu acho que todo aquele potencial que a gente viu na primeira parte vai pelo ralo, pelo visto. É verdade, só não vai ser injusto, que eu gostei bastante de Persona 4 também. Mas se tiver tendo esse monte de problema, porque não é um estúdio grande que tá fazendo, entendeu? Sabe? Uhum. Asta, que estúdio é esse, né? É meio complicado você falar essas coisas, né? Mexer com títulos tão grandes, usando uns estúdios que estão começando, que não são tão fortes assim, né? Uhum. Então, bem, da primeira parte, eu não lembro exatamente agora quais, mas eu lembro que Kimi to Boku ichi Haya Furu, eu devo continuar tentando assistir. E dessa segunda parte, o Boku no Tomodachi Gatsukunai, com certeza. O Gundam Aid, com certeza. O Guilty Crow, eu devo continuar vendo também. E o Bento. É. E o Chibi Dev, né, aqui, curtinho. Agora... Olha, eu vou te falar uma coisa que eu devo ver um segundo episódio, deve ser o Angor. Eu devo ver só pra ver se eu continuo assistindo ou não, porque eu ainda tô muito na dúvida. Uhum. Assim, eu vou assistir um monte de coisa, como sempre, mas eu vou assistir da primeira parte, Ikamusume, vou assistir o Bakuman, vou assistir Working, todas, né? É, então, Fate Zero, vou assistir esse que eu caí sem jogo no Horizon, ou Horizon no Middle of Nowhere, ou Horizonte no meio do nada. É, eu tô assistindo ainda, tô acompanhando, porque eu achei as sequências boas. E ele, assim, o problema é que não aconteceu nada ainda. Ele é bem bonito, ele não tem tanto fanservice, não chega a ser um hentai, mas também não tem nenhuma qualidade muito boa. Eu tô, tipo, gente, assim, segurando pra ver os dois próximos episódios, pra ver o que eu vou fazer. Não lembro quem é que postou nos comentários, né, uma foto das novels vendendo, que é uma chaprosca gigantesca. Eu falei pra você, eu vi essas fotos também. É um negócio assim, é de 500 páginas, por isso que eu dei tanta credibilidade. 500? Tem mil e tantas. Não, é tipo juntando, né, deve ter mil e tantas, não é isso? Não. Uma novel tem mil e tantas páginas. Eu vi, né? É gigante. Chico. Então, gente, como que pode ter um conteúdo tão grande assim, uma série de novels com vários livros, cada um com mil e tantas páginas, e você me fazer um anime tão vazio, sabe? O que que tá acontecendo aí? Aí, tipo assim, nesses outros episódios que eu vi mais dois. Eles dão uma pincelada na história, essa história por trás, que é muito legal. Quando eles falam sobre isso, é muito interessante. Só que é tipo assim, são 5 minutos falando disso e outros 15 minutos mostrando peitos ou então situações engraçadas, entendeu? Uhum. Mas eu vou dar uma insistida pra ver se eu consigo tirar alguma coisa boa. É como eu falei, né? Se duvidar, é só um material extra pra quem já é fã das novels. Um material extra pra, enfim, pra ter piadinha, pra dar risada e tal. Uhum. Enquanto o material mesmo pra valer tá nas novels. Que é uma pena, porque a gente não tem acesso a essas novels gigantescas, né? Você não tem tradução, você não tem nada por aí. Então o único acesso que a gente tem ao material é pelo anime. Aí eu vou assistir Digimon, vou assistir Hunter x Hunter. Tô assistindo o Fire Brain. Eu, Tamaru e Ritose, eu abandonei. Kimi to Boku, tô assistindo também. O Chihaya Furu, eu já falei pra você. Se nos próximos episódios eles não voltarem a falar, voltarem pro presente dela, que é ela adolescente, eu vou parar de assistir. Eu não aguento mais ver aquele drama infantil. Não aguento mais. Até o Persona 4 tá muito legal, tá bem legal mesmo. O outro amigo dele, tipo, parece que vai ser cartinha mesmo. Você não viu o segundo episódio, né? Peraí, do que você tá falando? De Persona. Ah. Tipo, o amigo dele ganha um Persona também e é carta mesmo, assim. Parece que vai rolar alguma coisa com cartas mesmo. Não, sim, é como no jogo, né? É. Eu, com certeza vou ver o Boku dessa segunda parte, vou ver o Boku lá Tomodachi Gatsukunai. É, eu não sei se eu vou insistir nesse da Gonzo. Sei lá, talvez eu insista um pouco se eu for assistir vai ser depois, eu assisto o primeiro e assisto esse junto e tal. Eu vi só pra ver de curioso, pra saber como é que a Gonzo tava das pernas, sabe? Com certeza vou assistir Bento, o Gundam eu não vou assistir. Vou acompanhar mais um pouco esse Mirai Nikki pra ver onde é que vai dar. Chibi Dev, esquece. O Ango eu vou assistir também, porque eu gosto de coisa de detetive, sou aficionado por Sherlock Holmes. Então eu espero que eles deem uma melhorada. Esse Guilty Crow, vamos ver também, né? E depois mais pra frente, um que a gente não falou, porque só vai sair no final do mês, é o Hidamari Sketch, os especiais. Uhum. Que vai ser, só que vão ser só 2 episódios. Que isso eu devo assistir também, porque é do Chef. Sim. Então, Chef que a gente tem comentado que tá desaparecido, mas volta pelo na visto, próxima, né? É, eles estão focando em Bakemonogatari, né? Que vai ser um filme de Bakemonogatari, que é o Monogatari. E vai sair também uma série de TV, que também é da mesma série de novels. É Misemonogatari, né? Misemonogatari, isso. É, acho que é. E tudo ano que vem, né? A série já começa no início do ano, logo na primeira temporada. E o filme tá marcado pra 2012, ninguém sabe direito quando ainda. Uhum. Nós estamos agora no final do ano com o movie de K-On também. É, tem o movie de K-On, sim. Alguma mas assim, tá ligado, né? A gente só vai ver em julho. É, pois é. Triste desses filmes que a gente vai ver só um ano depois. Mas, é isso. Conseguimos? Mais uma temporada? É isso. Mais um preview morto até que enfim. Parabéns.